começando agora, Império das Sombras. Império das Sombras, nada. Reino do Terror. Reino do Terror, começando mais atrasado. Reino do Império do Terror das Sombras. Então, esqueci. Matutinas. Esqueci as fichas, mas graças à magia do Dropbox, consegui. A gente não tinha zerado o negócio? A gente matou todo mundo lá. Não. Já acabou a aventura? É. Não, jogou dois, mataram. Não. Que negócio. Não. Matou um chefão. É? São cinco. É. Hoje não vai ter musiquinha, então o Anderson vai ficar cantando trilha até o final. Uau. Não, não, não, não, pega a picona. Vai ser tremendo. Música de elevador. Aventura no condado. Isso é legal também. Yes. Isso é muito bom. É muito ruim. É presunto. É ruim. Presuntinho. Então vamos lá. Gosto de câncer. Então, na última sessão. Câncer é mais gostoso. Na última sessão, vamos lá. Na última sessão. Vamos ver aqui, usando a magia do Kindle. Baixando, esqueci tudo. Não, ainda tá chegando. O que ficou rotando a última hora e meia. Exatamente. Já 3 horas e 20, né? É, eu tava no trabalho, né? Deixa eu escutando. Aí é o seguinte: na última sessão, vocês enfrentaram o mestre dos nomes, né? Vocês estão dentro da prisão de Harrowstone, continuando a investigação, lembrando as tramas paralelas que estão correndo. Tem uma paralela. O druida Awar, da nossa amiga Dora, pode estar preso dentro da prisão. Uau. Né? E teve uma visão que ele estava dentro lá, que você viu ele preso, com um fantasma. Né? Um fantasma que tinha um martelo azulado. Pra mim não era sério essa visão. É uma visão. Pode ser sério, pode não ser. É. Se o mestre falou, deve ter a tendência de dizer 90% de chance, né? Depende do mestre. Ficar sendo enganado. Que é o mais que acontece. Então é isso. Continuando, né? Vocês entram na passada, vocês. O que vocês já descobriram da história da prisão? O que aconteceu na prisão? O padre Greenborough, que deu uma sumida, né? Vocês estão com suspeita que o padre Greenborough foi tomado pelo padre charlatão, foi possuído pelo padre charlatão e se afastou de vocês, também deu uma sumida. Mas há 50 anos antes, a cidade é liderada, em frenesi, liderada pelo pai do Greenborough, tacou fogo na prisão. Pois é. Esse fogo acabou matando os prisioneiros, porém matou os guardas, matou o diretor Halcran e a Vesoriana, que era a esposa dele, que tinha ido lá para tentar salvar o marido, acabou morrendo lá. Então isso vocês já sabem. Vocês já sabem também que o fantasma do diretor Halcran era o fantasma que segurava. Era o fantasma que segurava os outros fantasmas dentro da prisão, principalmente os 5 fantasmas demoníacos lá e poderosos. O diretor Hawkman, que era o diretor da prisão que morreu, ele é que segurava os outros 5 fantasmas, as 5 entidades malignas. Ele é a esposa. Quando a seita do caminho sussurrante foi na prisão, e o professor Lorimore, que estava investigando a seita, acabou sendo morto pela seita. A seita usou de suas magias necromânticas para levar o fantasma. Eles capturaram o fantasma do diretor Hawkman e levaram o fantasma. Para que e para onde, vocês ainda não sabem. Lembrando das quest log, abrindo o quest log, vocês estão com um monte de livros do capeta que vocês têm que levar para a Leipzigstadt e entregar para a galera doidinha demais lá da Ordem Palatina. Verdade. O pessoal da Ordem Palatina, que é a ordem secreta. Um deles tem que ser destruído na árvore do não sei onde, na floresta do não sei onde. Um deles. Esse que você está lendo, né? Esse que você está lendo, Serve Your Hunger, Sirva Sua Fome, que é o livro. Leitura light. Antes de dormir, né? Tranquilo, assim. Dormir bem. Acalmar, exatamente. Né? Comparado com ele, a Bíblia Negra do Necronomicon é o Diário do Anderson. Então. Então. Coitada da Erika. A Erika essa semana encontrou com o troll na internet. Eu não. Ela encontrou com o troll na internet. Ela tava num negócio de aprendizado de idiomas. Querendo fazer amigos, que nem aquele cara no Forchan. Você ainda quer fazer amigos na internet? Né? Quero. Ah, aí encontrou um troll. O que eu fiz com ele? Não, não foi nada, não. Troll. Eu só não queria. Qual o negócio? Só não queria. Ensinar direito. É. Qual o negócio de idiomas? Ah, negócio? Qual? Conversation Exchange. Dá uma boa dica aí pra quem quiser treinar idioma com um gringo. Você ensina português pra eles, eles te ensinam inglês. Só ele que foi troll. Todos os outros são legais. Você pode pegar gente da Inglaterra, Canadá, Austrália. Deus do mundo. Arrumei uma professora de alemão. Uau. Minha professora de alemão, ela dá aula de business na faculdade em Bonn. Você sabe o nível da minha professora de alemão? E aí a Erika falou assim que a Áustria, que o povo na Áustria é igualzinho na Alemanha, não é? Aí ela chegou demais. Porque ela é da Áustria. E a Áustria, assim, é os alemães perfeccionistas. Imagina se ela fala que a gente é quase igual do Lutino. Ela falou. Vocês são quase igual aos argentinos. É. A gente é os argentinos relaxados, né? Sim, os austríacos são os alemães perfeccionistas. Sacanagem. Mas é muito bom. Vamos mais. Como é que chama Conversation? Conversation Exchange. Aí você procura alguém que fala a língua que você quer treinar. Eu comecei com inglês porque eu queria começar com a nativa. E aí. Mas depois eu tive essa ideia de retomar as línguas que eu tinha aprendido, que é francês e tal. Aí eu tô conversando com um monte de gente já, porque você manda mensagem pra Deus todo mundo, assim, o povo vai te respondendo. O problema é o que japonês. É. Então, o problema é vai começar a alemão agora. Direto com a pessoa. É, diga, é. Porque tem, todo mundo é voluntário. Tem o outro, você faz os exercícios. É o iToque. Não, é mamuca. Não, é mamuca. Hoje em dia é tudo pago. Mas mamuca tá todo travado. Ninguém usa mais. Não, hoje é. Mas o substituto é o iTalk, não sei como é que fala. É o mesmo esquema do LifeMocha, de graça. Eu entrei nele também, já arrumei um monte de gente lá pra conversar. Aí eu tenho nesse cargo assim, uma lista, 300 pessoas, assim, aí só que online você começa a conversar. Mas vão aparecer uns trolls aí. Ah, mas não, então você conversa fora do site. Não, é só pra entrar em contato. Entendi. Você pode usar o site pra trocar mensagem, né? Se quer praticar escrita, você usa. Uhum. Mas pode usar e-mail, né? O povo dá, era de e-mail e tal. Tem o meu outro site também, tem os de Penpal, né? Penpal. Eu falo Penpal, poxinha, Penpal. É. Penpal. Penpal? Penpal é o nosso problema do português brasileiro. É América, Penpal. Quem fala Penpal? Não, eu tô querendo treinar. É New Orleans ou New Orleans? New Orleans. New Orleans. New Orleans, se você não é de New Orleans. Depende, é Roraima. É New Orleans. Roraima. É isso. Mas é New Orleans. A gente é Roraima, pra eles é Roraima. Eles sentiram uma vez, eles falam, nossa, não é New Orleans, é New Orleans. New Orleans. Roraima, Roraima, aqui dentro a gente tem isso. Arrumei a pessoa lá na. Pernambuco, né? Pernambuco. Arrumei o cara lá na Inglaterra, né, Paulo? Aí, menino, um jovem assim. Jovem. Todo mundo querendo vir pro Brasil, né? Porque a situação lá tá todo mundo tá horrendo. Ah, pra todo lado. Tá lindo. Não, mas não, tá terrível. A grama do vizinho é melhor. Sempre mais verde. Não, essa não tem mais. Tá melhor do que lá? Não tá? Como é que a grama do vizinho é melhor? É, melhor, sempre melhor. Mas aí o menino. Eu falei que classe média lá hoje é desempregada e a gente queria todo mundo empregado. É isso. Não. Eu não tô falando que o país é ruim, não, mas lá o cara não arruma emprego. Esse aqui povo tá aqui, ó. Todos nós aqui. Cada um sujeito que quer. Eu tô conversando, tem formação universitária. Não consegue emprego. Tudo desempregado. Não consegue. Aí esse menino, ele falou assim, ele começou sério, vou te passar uns capítulos pra você ler e tal. Aí li em voz alta pra ele, ele foi corrigindo meu sotaque americano. Não é letter, é letter. Não é assim, é assunto. Ah, não, mentira. Boa, ele tem esse canal, né? É, mano. Ele tem que ter que sotaque, muda, né? Não, mas não aceita. É igual você começar com português de Portugal, assim. Você corrige. Você corrige. É. Mas é massa. Um troll. Então vamos lá. Mas o troll era americano ou era britânico? Era francês, você acredita? Francês, lógico. É lógico. É lógico. Yeah. Francês bate os argentinos, né? De chato, né? É, são bem chatos. Acho que os franceses estão bombando os americanos agora, porque ninguém gosta muito deles, né? Eles mesmos criticam eles mesmos. Então vamos lá. Aí é o seguinte. Então o caminho sussurrante pegou lá o diretor e levou para algum lugar que vocês não sabem. No quest log lá de vocês, vocês têm que entregar esses livros da prova em Palatina. Só que aí tem essa indicação do mestre Awar, o mestre druida, de que esse livro deveria ser o mestre Awar da Dora, ele também faz parte da Ordem Palatina. Que esse livro tinha que ser levado lá para Shadowwood para ser destruído na grande árvore, na árvore mãe. Então, aí, caso vocês consigam destruir as cinco entidades, né, a cidade de Ravengro vai ficar livre da maldição da prisão de Harrowstone, né? Vocês conseguiram, vocês atacaram o... antes disso, vocês entraram num galpão lá, num lugar de onde guarda as coisas, né? E vocês, encontrando uma passagem secreta, encontraram os seguintes itens mágicos, né? Para lembrar, machado de mão, machado de sangue, que quando é segurado, pinga sangue sem parar, no ritual que pegou o machado. Colar de símbolos de todos os deuses de Faeron, e que fez com que os poderes da Tulis ficassem mais fracos e o Taeron resolve carregar. Grimório de magia com a capa de couro. Isso vocês destruíram. Que era o grimório do mestre dos nomes. Né? O martelo obra-prima. O October também pegou o martelo. O October, o atraidor de maldições. O imã de maldição. E uma flauta de prata. O Hans pegou a flauta, tá querendo tocar e vocês não deixam o Hans tocar. Eu tô mentindo pra ele, na verdade. Falava que a tática que vocês usam pegar é fazer assim. Alguém vai pegar. É só você fazer assim que alguém vai pegar. Não vou deixar. É que nem tem a tática do elevador também. Vocês assistem Curb Your Enthusiasm? Não. Aí tem a estratégia de elevador. Você entrou no elevador, a porta tá começando a fechar e tá vindo outra pessoa, você faz assim. Eu fiz isso várias vezes. Nossa, no trabalho eu faço isso direto, tipo assim. Aí você vai apertar o meu pai em câmera lenta. Maldade isso, cara. Matrix. Não dá pra ir a mão do lado do botão, mas assim. E depois você faz isso, você faz isso, você ganha o tempo. Você faz isso. Ah, não deu. Nossa, passa direto. Que maldade, cara. Passa isso direto. Mas no episódio ele pagou. Ele fez isso com a menina e depois ele se ferrou. Mas esse meu colega da faculdade provava, tipo assim, fazia de propósito, derrubava. Com o olho, isso é ótimo. Ele deu a volta pra pegar o negócio que tava aqui. Por quê? Porque você falou assim, não vou pegar. Esse é o troll em real time, né? Então, massa. Vocês enfrentaram a cetopeia gigante morto-viva, caíram lá no buraco e encontraram o mestre dos nomes. Né? Vocês enfrentando o mestre dos nomes depois que vocês enfrentaram, vocês viram que para destruir de uma vez a entidade, bastava destruir a entidade e depois destruir o objeto que está prendendo ela no plano físico, né? Uhum. Então, that's it. Então agora vocês estão lá na sala do mestre dos nomes, está tudo vazio, a sala é mó nojenta, tem cheiro de sangue, estrume, urina para todo lado, seca, por dezenas de anos. Tem um cheiro horrível assim no ar, e no fundo lá do oubliette, né, que eu descobri que é fossa, sim. Vocês veem os restos mortais do mestre dos nomes, meio carcomidos assim. Ele ainda estava lá. Então, nesse momento, quando o mestre dos nomes morre, vocês começam a escutar, vindo do andar de cima, gritos de dor. Oh, não, não, não, oh. Gritos assim de dor, e depois que você escuta esses gritos param e um monte de barulho de porta se abrindo, fechando, cadeira se arrastando, madeira fazendo. Vários barulhos por todos os lados, assim. Depois de algum tempo, que esse barulho deixa vocês um pouco aterrorizados, o barulho para e fica um silêncio absurdo, assim. Será que o fantasma logo vai embora? Sei. Ele estava vindo de onde? De lá de cima. Aquelas fantasmas da galera que estava presa. Tipo o do guarda que a gente encontrou. Lembra que tinha um guarda que ainda estava fazendo o serviço dele? Mas era isso. Bom, vamos embora? Então vocês estão no Rua 11. Let's go. A gente estava na parte mais funda, né? Yes. É. Tinha outros caminhos que a gente não tinha percorrido. Tinha um lugar que tinha uma bifurcação. Exatamente. A gente chegou numa sala onde tinha assim, o obliete, não sei que lá do esquecimento, não sei o que, não, era isso. Assim, eu esqueci que a gente não foi desse no esquecimento. Vocês estão comendo maionese? A gente não costuma, não. É porque eu posso bater? É, É, só assim. Coisas especiais. É especial. Vamos experimentar. Quer experimentar? É, bate. Aqui. Eu tava bem grande, né? Eu tava bem com preguiça. Eu tava de salvo, então. Qual que é a cenoura baby que vocês compram? A gente não come mais, a gente tá aqui. Não, é só pequeno, é só pegar. É gostoso, eu vou brigar congelada, só que ela fica toda mushy. Eu gosto de ficar pau quente na torre. Ah, não, aquela não é uma taça. Que ela chama Baby Carrots. Ela custa R$6,50 o pacote. Pois é. Mas tem no March Plus. Nunca vai no March Plus. Não tem aqui perto, não? Não, a gente comprou um no Verde Marmo, já é mais caro. E essa congelada, que era um pouco mais barata, eu achei que ia fufar, mas ela fica... Acho que quando congela, ela assa um pouco, e aí ela fica meio... Ela fica crocante. É. É porque tem que ser... Ela tem que ser... Pois é, ela fica mushy. Mas vocês não comem, não? Imagina quando eles economizaram em 2 bis. Então, pra frente, se vocês andarem pra frente, vocês chegam... Já o outro efeito. Se vocês andarem pra frente, vocês vão chegar no numa área... Já acabou aí, né? Vocês chegam na área que vocês desceram. Quando vocês desceram o buraco, chegaram numa área que vocês enfrentaram os esqueletos pegando fogo. Então, é essa mesmo, onde tem entrado pra várias outras áreas. Inclusive a do esquecimento. Vocês foram pro sul. Ok? Vocês podem ir para o norte ou para o oeste. São dois corredores escuros. Mas tem totalmente escuro, não tem luz nenhuma. Tem os nomes assim. Lembra que tinha os nomes? Isso. Qual era os nomes mesmo? É verdade, acho muito fácil. A gente não vai saber de todo jeito qual é qual. Vamos para o oeste. É, na frente está assim: as salas dos esquecimentos. A quem aqui entra esquece tudo. E sala dos tormentos. Quem aqui entra. Sofre tudo. Adora estar indo para o esquecimento. Adora estar indo para o esquecimento. Para o norte. É isso aí. Está andando para o norte. Então tem aquele corredor, tem um corredor escuro. Ela gostou da frase, está indo para o norte. Tá. Tem um corredor escuro. Ela quer muito saber o que ela vai esquecer. Então tem um corredor completamente escuro. Tochas, por favor. Estou comendo o que eu estou vendo. Estou comendo. Você acendeu a tocha? É, o mago acendeu. Tá? Eu dei um light no meu cajado e fiz uma tocha lá pra ela. Uf. Beleza. Ela tá indo. Você tá andando assim. Ela quando tá você indo. Anda ela com. Tá andando brincando de espada assim, você brinca de espada e sem querer você bate numas teias de aranha e elas começam a pegar fogo com a sua tocha. Ah, teia de aranha bem. Acabou. É. E começa a subir assim, ó. Mas uma tocha ou é light? Não, e aí, à medida que vai subindo, Que quando bonito, chega no teto, você vê que tem uma aranha mais ou menos de 2,5 metros, assim. Aranha. Ela vira. Aranha. Então os dentes desse tamanho. Os dentes desse tamanho assim, pula em cima da Dora. Beleza. Deve ser legal porque na internet já tem uns dentes desse tamanho. Assim. Vamos lá. Essa aranha, pai. Cadê um imagina os dentes? Não. Então deu. Deu 5 mais 7 deu 12 na iniciativa da aranha. Vamos lá. Ela tava quieta lá e você botou fogo na teia dela. Ela tava igual aquela aranha do meme. Ah, tá. Ela não tava esperando a gente passar pra cair em cima da gente. Ela tava ela ia ficar quieta. Se não tivesse sentido, ela ia ficar quieta. Aí, mas tá no livro dos monstros. As aranhas de sangue, Blood Spiders, elas ficam quietas. Tá no livro dos monstros do 2D6. Do 2D6. Qual que era essa destreza? Destreza mais luta. Mais luta? Destreza mais luta, destreza mais agilidade, destreza mais briga. Então deu mais. Deu quanto? 16? Opa, não, tem mais um menos aqui. 17, meu. Então você age primeiro. Age primeiro. Essa aranha é só uma aranha, né? Um animal comum. Cresceu demais. Ela é um animal comum, cresceu demais e cujos olhos brilham com um brilho escarlate. E cuja boca pinga um pouco de sangue. Entendi. Entendi. Mas de pé é normal. Você não sabe se ela é tipo do mal, do demônio. Mas ela é uma. Não, mas é muito rápido você pensar. Mas ela é uma armadeira, ela é um aranha marrom, Não, mas a primeira coisa que você tem que reagir, que ela tá. Ela pulou assim, ela tá indo na sua direção. Ela tá caindo? Tá caindo. Ela tá atacando já. Então, assim, vai ser sua ação e a ação dela. É muito rápido você identificar e tentar alguma coisa. Você vai ter que fazer alguma, mesmo se fosse um bicho, você ia ter que fazer alguma coisa. Você queimou a bunda dela, velho. Não quer saber. É. A gente tá no nível do solo, né? Acho que eu isso. Queimar a bunda dela, queimar a ceia dela. Então vou usar a bunda da natureza. Vai fazer o quê? Nascer raízes pra fazer o seu lado, assim, pra tentar segurar ela. Isso. Tá. Então manda brasa. Deu quase crítico. Quase crítico? Isso. 14. Deu 14? Isso. Tá. Eu vou. Ela vai tentar. Não, mentira. Peraí. 11. Ué, é isso. É 2d6 mais o seu carisma, mais o seu poder. Mais o nível do poder. Esqueci de carisma. Então 16 vezes 19. 19. É bastante alto. Ela vai tentar esquivar pro lado, porque aranha é aranha, né? É. Mas ela tá caindo em cada Ela nível. Tá caindo. Ela tá caindo, mas ela vai. Tipo assim, o negócio tá pegando, ela vai bater no o pé no negócio assim e tentar escapar de alguma forma. Aranha, okay. Deixa eu ver. Entendeu? Aranha. Aranha com sentido de aranha. Vou lá 2d6 mais 6. Deu. 7 mais 6? 13. Não deu. Você conseguiu agarrar a aranha. Agarrando a aranha, ela perdeu o ataque dela, porque ela está presa no seu negócio. A ação dela, ao invés de atacar, vai ser tentar se libertar dessas duas mãos de madeira, né, que estão agarrando ela. Caso ela não consiga, o seu próximo ataque é o dano livre, além do o dano de pressão é livre, além do negócio. Além do negócio. Nós chegamos lá, não? Não, aí vocês estão assistindo isso, vocês estão vendo isso. Depois da aranha, aí entra, pode entrar todo mundo. Mas eu acho que vai resolver aqui mesmo. Ó. Vamos ver. 2d6 mais 6 deu 8. Mais 6? 14. 14. Quanto? Rola aí de novo. Você tá segurando ela. Mesmo valor. Carisma mais poder. Os poderes. Nossa, 19 de novo. 19 de novo. Beleza. Você tá preso ela. Agora dá o dano. Ela tem 10 PVs. Não, agora é minha ação. Agora é sua ação. Mas agora, antes da sua ação, você dá o dano de cara, porque você tá esmagando ela. Você não precisa nem agir. Mas eu não quero dar dano nela. Ah, você não quer dar dano nela. É. Ah, o que você quer fazer? Eu quero tentar falar com ela com o poder de animal. Poder dos animais. Tá. Então aí você concentra assim. Se fosse um filme, dava aquele close na Dora, os olhos dela olhando, aranha, aranha, Dora, Dora, aranha, meia aranha assim, não. E tal. Dora com olhos de aranha. Você sente que ela é um bicho, mas ela está sendo controlada por um haunt, por um fantasminha de um dos prisioneiros que entrou dentro dela. Já sabe disso, que ela já controlou os ratinhos. Exatamente. Estava sendo controlada por outro cara. E você sabe que fantasma, expulsar fantasma de corpo, desconjuro, vade reto, santo a mais, é de quem? Do povo que mexe com o Zirigandão 2001. Com o Zirigandão 2001. Tinha que ter um padre no grupo, né? Exatamente. Pai, se a gente tivesse um clérigo, né? O padre que tinha então, eu vou gritar pra... Precisamos de um padre! Ele foi possuído. Ele foi possuído. Que alguém que faça essa coisa que o padre faz. Renamita? Não, tem que conjurar. Conjuro? Se conjurar o espírito que... Eu consigo, peraí, deixa eu pegar uma machada aqui, ó. Pobre animal. Deixa eu conjurar. Beleza, você consegue. Você, assim, teve algum pouco de treinamento, mas você consegue. Inclusive, inclusive, gente, essa é a sexta sessão. E... então, vocês têm... vocês já subiram... Subiram quando? Ah, não lembro. Na última sessão. Pra última sessão subir, vocês subiram? Não. Não? Não. Acho que a gente subiu uma vez, um negócio de esquina. A gente subiu uma vez, uma vez só. Ah. Mas pontos de perícia. Tá. Então, porque. Então são seis sessões, vocês já tinham que ter ganhado 12 pontos. Se vocês subiram uma vez, vocês ganharam 2 pontos. Foi 2 pontos, foi. Foi. Então, 10 pontos. Vocês têm 10 pontos para colocar. Né? Mas depois que terminar a aventura, vai, anota embaixo aí. 10 pontos. Inclusive, prefiro anotar na outra ficha, que ela tá mais, tem mais informação. Tá, tudo bem. É só pra lembrar, é bom que tá gravado aí eu lembro. Mas já tem 10 pontos de perícia, né? Pra distribuir. E aí? Ok, mas como que eu faço isso? Você rola o seu. O seu é baseado em carisma? É, né? Carisma mais poderes mágicos. Qual que é o nível de poder mágico que você tem aí? Você tem que seja um poder aí de clérigo aí, o que você tem. Poder da mente 2. 2, então. 2 mais carisma mais 2d6. E aí eu vou te dar o valor. O valor vai ser 12. Se você tirar 12 ou mais que 12, você conseguiu expulsar o espírito que está dentro da aranha. Dessa aranha grande. Não é gigante, é uma aranha grande. Ok. Que a Dora está segurando. É bem gigante. Ela nem é gigante. Deu 11. E se eu gritar, vá de retro, Satanás! Ela sai. Não, você tem que fazer uma rima. Se você fizer uma rima, sai. E tem que ser em nome da sua deusa. Do seu deus. Tir. Então tem que. O final tem que. Tem rimar com Tyr. Tem que rimar com Tyr? É, tem que tirar o demônio da aranha. Não, o fantasma. O fantasma. O espírito maligno. E tem que rimar com Tyr. Ok, eu tenho que. Tem que tirar. Olha lá. Tem que rimar com Tyr. Ó. É verbo. Partir. É, partir. Consegui. Sair. Então, peraí. Peraí. Querido Tyr, não deixe essa alma, essa aranha possuir. Tá bom. Aí a aranha começa a tremer assim. Lá de dentro sai um fantasma que é um homem velho, sem um braço. e meio caolho, assim, ele sai gritando de dor, assim. Aí ele, quando ele sai, ele vira assim pra vocês. O maníaco do pântano está vindo! O maníaco do pântano está vindo! Aí ele sai pela parede, assim, e aí a aranha dá uma relaxada. E sai correndo? Hã? E sai correndo? Ela fica meio tentando sair, né? Ela tá meio com medo, ela tá mas, assustada. Mas agora, de acordar. Agora eu vou falar com ela, pra ela se acalmar, que ela pode ir embora pra toca dela. Aí é, ela olha assim, ela fica meio assim, preocupada, ela vira pra você e você vê algumas imagens. Você vê uma imagem no alto dentro de um dos armários lá de cima. Várias aranhazinhas, que ela, os filhotes dela, que ela tá preocupada. Ela tem que ir lá para, estão, a para ver se eles, estão, se eles estão bem. Querendo ela pode ir lá. Vai, eu vou abrir as garras de árvore. Beleza, ela vira para você e diz que o nome dela é Tricnix. Tricnix. Ai, Tricnix, eu sou Dora. Aí ela fala na linguagem das aranhas, que é uma mistura de imagens, assim. Linguagem das aranhas. Trick-trix. Trick-trix, eu vou anotar o nome da minha aranha, amiga. Aí a Trick-trix fala, assim, que ela tem várias irmãs pelo castelo. E que ela fala através de imagens, ela te mostra várias outras aranhas pelo castelo. E que se você precisar, basta chamá-la. Aí ela bota pra você a imagem do som do nome dela. É um negócio muito estranho, mas é coisa de quem se liga com animais. Aquela linguagem bizarra de imagens, sensações, emoções e medo e tal. Legal. Misturado. Aí ela passa pra você o nome dela, que é Trick-Trix. Aí ela diz que basta, se ela estiver por perto, basta você falar o nome, né? Você vai falar em linguagem de aranha. Alto, se ela estiver por perto alguma das suas filhas, que ela tem milhares de filhas lá, né? Uma aranha tem 1 milhão de filhotes. Achei doido. Aí ela e as amigas dela podem te ajudar de alguma forma. Achei doido. Mas que agora ela tem que ir porque ela tá com receio dos 2 milhões de filhos dela que ela deixou lá, que estão eclodindo dos homens. Ela fala que ela pode ir, que vai estar tudo certo. Então ela tá preparada. É. Ela agradece assim. Aí os olhinhos dela, que tava vermelho, agora tá preto, até pisca, assim. Todos os oito. Pisca, assim, e tal, e passa, assim. Quando ela sai andando, assim, parte da garra dela, de uma das patas dela, passa no cabelo da Tulissa, agarrando, assim, né? Você tem alguma reação? Agarrou um pouquinho assim, foi furtando assim, balada assim. A Tulissa faz o famoso Will, sacode o corpo. Aí a Trick-Trix vira e pede desculpa. Tinha um flashback de uma vez. Aí a Trick-Trix. A Trick-Trix vira pra Tulissa e pede desculpa. Pedir desculpa. Desculpada. Ela seguiu em frente. Podemos prosseguir? Agora sim. Senhoras. Agora sim. Fez uma nova amiga. Lá, lá, lá, lá, lá. E continua andando pelo corredor assim. Porque ele tá feliz. Beleza. Você continua andando pelo corredor e de repente a Dora rola 2d6 mais destreza. Dora. 2d6 mais. Dora na frente. Hoje, tipo, pessoal, você falou que é fazendo. Eu gosto das pessoas do meio. E não quem vai na frente vai no final. Mas esse tá feito. Tá gravado. 2d6. Espera um pouquinho. 2d6 mais. Sabedoria. Opa. Deu quanto? 11. 11? 11. Ah, então você viu. Na hora você tava quase tropeçando, que você olhou pra frente, você viu nos seus pés assim. Uma cabeça. Assim, já tá quase mumificada e queimada, mas uma cabeça degolada assim no chão. Mais à frente você vê um corpo. Você quase tropeçou na cabeça. Você vê que é uma cabeça de um guarda da prisão. Né? Você aproximando a sua tocha mais para frente, à medida que o raio de luz dela vai se abrindo, você nota que tem outro corpo decapitado na frente. E você abre outro assim, tem outro. Tem mais um outro. Quando você anda mais pra frente, você vê que tem uma sala circular, assim, mas com uma pilha de corpos decapitados. Deve ter em torno assim, de uns 20. Gente. E quase todos eles, você vê pelos trapos das suas roupas, eles eram guardas. Guardas? Guardas da prisão. Olha, gente. Parece que os guardas entraram ali, enfrentaram alguém e alguém decapitou a cabeça de todo mundo. Pegou. Ah, então, eu acho que dá por aqui. É o que o machado, se você usar, você começa a perder a cabeça. Né? Machado que a gente tem. Sim. E trouxemos pra ele. Sim. Que a gente tem que destruir na hora que destruir. Acho que ele tá por aqui. Então, então antes de mais nada, Nilton, tô soltando em mim mesmo a armadura arcana, tá? Tá. Então você vai começar a cantar Don't Lose Your Head. Eu não conheço essa. Não pode ir. Highlander. Don't lose your head. É só se fingir que não sabe que alguém canta pra você. Viu? Como você vai agora? Não. Tá de novo. Aqui. Não, mas você precisa de lápis. Ah. Não, eu tô com a caneta. Trouxe o meu lápis. É da borboleta. Esse copo nunca mais ganhou um filtro, né? Coitado. Não. Ei, mano. Eu não mereço mais assim, ter Mário? Filtro. Nunca mais. Assim faz mais barulho. Não, tem pressão psicológica. É. Bem. Aí vocês vão seguir em frente, porque tem essa sala circular, e mais pra frente segue, tem um corredor e tem. E quando você anda, mostra um pouco com a tocha, você vê que tem umas celas. São duas celas laterais, umas duas celas no centro e outras duas celas laterais. Estão todas vazias. Né? Então tem essa pilha de corpos sem cabeça, e lá na frente tem essas celas que estão completamente vazias. Um vento frio vem vindo desse local. Uma espécie de brisa, assim. Uma sala circular com duas celas, hein? Isso. Vamos tentar olhar o que está dentro da cela. Vocês podem ou seguir em frente ou voltar. O caminho continua? Não, é isso. É um corredor que abre um círculo e depois segue em frente e abre uma sala. Um salão quadrado onde estão as celas. Ah, tá. Vamos lá ver a cela. Vamos ver, tem que ver quem está na cela. Talvez o cara esteja em uma das celas. Alguém teve um dos sonhos com o degolador? Não teve? Teve um que teve sonho com o do martelo, ou acho que eu teve com o degolador? Não, teve uma pessoa com o degolado. Então, teve um que sonhou com o cara do martelo, que é o maníaco do pântano, né? Que estava com o druida. Teve um que sonhou com o degolador, eu não lembro muito onde o degolador estava. Quem sonhou com o degolador? Quem sonhou com o degolador? Degolador? Acho que não teve ninguém, não. Eu acho que sim. Não, degolador não teve, não. De sonhos teve. Teve a Val Helsing lá no primeiro episódio, que teve uma visão. Ela estava na prisão, numa cela, presa por um cara com um martelo. Uma entidade assim com um martelo. Grandão. Depois a Dora teve visão do druida dela, o mestre Howard, que estava também numa cela sendo torturado por uma entidade com um martelo. Entendi. Eu acho que o degolador estava nessa visão, não estou lembrado. Enfim, vamos para a cela, vamos olhar a cela. Let's go. Na cela. Vocês entram na cela, a cela está totalmente vazia no local. As paredes dessa sala é uma sala quadrangular com, na verdade são três celas na esquerda, duas celas no centro e três celas na direita, toda de pedra, né, com várias manchas e totalmente negra por causa do fogo que consumiu a prisão. E você nota que as celas estão abertas e elas estão arrebentadas com indicações de cortes bem profundos nas grades, e que provavelmente foram os cortes que libertaram quem estava lá dentro. Né? De fora para dentro. De fora para dentro. Aí as três células estão vazias, então. As três células estão vazias. Se eu colocar minha máscara, eu vejo alguma coisa? Não. Hã? Visão infravermelha. Você colocou a máscara? Infrared. Na hora que você coloca a máscara... Infrared. Não. Você grita o nome de um dos seus companheiros. 2, 3, 4, 5, 6, o Hans. Você grita o nome de... Dora. Fala assim, Dora! Dora! É o seguinte, que no teto, em pé no teto, como se tivesse no chão. Não, tem uma criatura que o rosto dela é deformado em um sorriso permanente. Permanente. Ela não tem cabelo, o nariz foi arrancado, as orelhas são arrancadas e... Na garganta, você vê que ela tem, que a garganta dela tem um X, assim, de uma cicatriz, um canto ao outro, assim. Os braços dessa criatura são enormes, eles vão até os pés dela. São totalmente deformados, e as mãos são longas. E as mãos seguram um machado enorme, idêntico ao machado do... que o October está carregando. Idêntico. Não. Ele está de cabeça para baixo, de pé no teto, como se fosse o chão. E normal. O machado dele já está fazendo um arco para decapitar agora. É isso que você vê. Na hora que você coloca, você vê isso. Você vê nessa hora. Você vai gritar e aí a Dora vai esquivar. Se ela não esquivar, ela morreu. Se... Oh. É o famoso save versus death, é velho, velho de guerra. Eu gosto desse mestre. Eu não posso pular e empurrar ela, não? Tô longe? Só ela consegue ver. Tô longe? Não consigo pular e empurrar, não? É. Tem que ver em qual posição que você estava. Não sei. Olha o dado. Se você tirar 2, você estava atrás da Dora. Se tirar 1, estava do lado da Dora. 4. Não, 4. Estava atrás de mais 2 pessoas. Então, Dora, get out of there! Você pode empurrar quem está na sua frente e um vai empurrar. É o dominó, e vem dominó. Mas aí você grita para a Dora. Você grita para a Dora. Dora, rola 2d6 mais destreza. Tem que tirar 10. Se você tirar 10, você escapou. Se você tirar abaixo de 10, você tirou muito mal e aí merece morrer. Mas é tipo uma esquiva? Hã? É tipo uma esquiva. Tipo uma esquiva. Bom, pra esquiva. Oh. Então rola com bônus pra esquiva. Ah, então você pode ficar embaixo dos bichos. Você pode. Não, 12, 13, 14. Oh. 14? É. Você abaixa assim e a criatura cai na frente dela. Só a Van Helsing que tá vendo. Que legal. Cai na frente dela. Ela vira. E vai cortar, decapitar a cabeça da Dora de novo. Viu? Vai decapitar a cabeça da Dora de novo. Como é que eu dou você vai ter que explicar pra Dora o que, que ela tem que fazer pra esquivar. Se você não explicar, ela vai estar a menos 6 na esquiva dela. Ela vai esquivar na doida. Você vai ter que explicar. Você esquiva para e vai depender de como você explicar. Se eu vou deixar ela esquivar sem problema ou se ela vai esquivar. Uma altura dessa eu já entendi como uma criatura invisível, né? Isso? É. Mas deixa a ação. Fazer uma ação. Tudo bem, mas. Então tá, vamos fazer a iniciativa, mas eu quero essa ação da Val Helsing antes da sua. Tá. Então o que eu tenho que explicar? Porque é o seguinte, você só vai entender que é uma criatura invisível na segunda vez. Porque ela tá falando pra esquivar de novo. Pra esquivar de novo. Já pra sacar que é invisível. Né? Então vamos lá, Dora. Iniciativa. Nossa, medão, né? Criatura invisível é o medão. Te dá um corte que te mata de uma vez, entendeu? 11. É tipo um corte. Val Helsing. Não é muito legal. Initiative. Mata assim, chega a zero, né? Aí. Ah, eu esqueci. É um corte que zera PV. Né? Se todo mundo zerar, aí matou todo mundo. É o que? É, destreza. Tipo de corte que zera PV e separa sua cabeça. Destreza mais. É, briga. Aqui é o desculpa. 5 mais 4, 9. Tá, isso. Bota aí, iniciativa 9. Bota aqui assim, ó. Grandão aqui assim, ó. Iniciativa 9. Próxima ficha eu vou botar. Não, é 9, é destreza mais luta, né? Isso, 9. Aí você sempre rola 9. Você rola 2d6 e soma 9 sempre. Só botar 9 aí. 2d6 mais. Não. Escreve 9 aqui. Destreza é 8, mais brilho dá 7. 7 mais dado. Mais 2d6. Cadê o 9? Eu também não vou fazer. 7 mais 11. É isso que dá. 7 mais. 11? 18. Deu 18. Costumou até hoje? 11, Valhel 118, Aeron. É. Eu sei que faria, mas... É, 6. 6. October. Foi, peraí. Eu falei 2 aqui. 6, foi 12. Não, foi 10, foi 10. Isso aqui é iniciativa? É. Antes. 12. Hans, 12. É. Beleza. 15. Beleza, então começa com o Val Helsing. Depois é a Tulissa. Depois é o October. Não, Hans. Não, depois é a Dora. Depois é o Hans. Depois é o October. Depois é a Taé. Tulissa, você tirou quanto? Tulissa, você tirou quanto? 15. Que isso, velho? O quê? Tu enfiava no meio desse negócio e não consigo. É depois de muita discussão. Você adivinha aí ou não? Tô confundindo com o que você. O que aconteceu? O que foi? What happened? Ele está questionando a... Coragem, a personagem, né? Porque eu tô falando que agora a personagem dela entendi porque é meio medrosa por causa do sobrenome. Blood Run. E eu estou revoltado porque era uma paladina muito boa. Não, era uma ótima paladina. Medrosa, deixa eu ver o degolador. Degolator Man. 12. Vai antes do Hans. Val Helsing. Sua descrição. Esse é antes de começar a iniciativa, né? Ok. Dá sua decisão. Ai, meu Deus. É o seguinte. O fantasma tá dando aquele golpe dela. Você vai ter que descrever pra ela o que ela tem que fazer pra esquivar. Ela sentiu passando. Da vez que ela sentiu passando ventinho, assim. Sentiu passando ventinho. Pelo menos. Ela sacou o que tá acontecendo. Então vai lá. Então eu tenho que falar que ela tem que baixar pra desviar? Exatamente, ele tá mirando a cabeça dela. Você tem que falar assim, baixa agora! Baixa agora! Baixa! Baixa agora! Ah, o resto pode ter um sotaque, né? Sotaque alemão. Sotaque alemão, agora vai. Baixa agora! Pode baixar agora, né? Não pode comer de pau austríaco. Não pode. Baixa. Já pode falar uns alemão aí. Baixa agora! Zwei! Dora! E aí? Zwei now! Yeah. Vai rolar então. Beleza? Rolar, dá, é, manda brasa. Rola aí, 2d6. Mais okay. Defesa, tem que tirar 10. Ok. É, não, tô tranquilo. Deu 10 no dado, mais ou menos. Beleza, você abaixa assim, parte do seu rabo de cavalo, corta assim e cai uma. Aí você vai ter que chorar muito, né? Porque você deixou muito tempo pra crescer. No cabelo não. Não, mas é só não foi muito, assim, não pode ser, não zerou, não. Só uma partezinha, assim. Só uma partezinha, e aí o fio de cabelo caindo no chão. É só mostrar que é muito afiado, mano. Exatamente, exatamente. Só o efeito dramático. Agora, Val, agora começou a pancadaria. Na hora que a Val Helsing. Você começa a tirar o seu apetrecho todo, aquele monte de caveira de trem gótico que você tem. Você começa a escutar vindo de trás de vocês. Mais invisível? Como se fosse assim, batendo. Quando você olha para trás, as cabeças decapitadas começam a flutuar. E vem voando na direção. Centenas de cabeças. cabeça. O povo tá vendo as cabeças? Hã? Tá, né? As cabeças estão lá, né? A gente vê. As cabeças são perfeitamente visíveis. 2d6 mais 2. 2d6 mais 2 cabeças. Foram 5 mais 4. 9. 10, 11 cabeças. Que, pariu, ah, mano, que legal. Podia ser 14 o dia. Mas é legal, vai todo. Vai todo. Vai. Porque um bicho invisível que te mata com um golpe não é o bastante. Não, it's not enough. Então aqui, ó, schools. Podia ser de 4 a 14. Essas são. Essa precisa como biting schools, ou cabeças mordedoras. Tá? Mas aí elas são pai. Biting schools são escolas mordedoras. Elas dão muito. Não, biting school. Skull. Red skull. School default, é isso. Sword. Borbal. Pergunta técnica: elas estão vindo voando, quicando ou rolando? Andando. Voando. Elas estão voando. Ai, elas já voam. Doom não, é o Doom. Primeiro Doom que tinha. Estamos no Hellboy. Mas ela com chifre pegando fogo, era mais meio dói do Doom, viu? Certeza tá com nada. Pede, bom. Então vai. Vai, velho, vai. A do Doom tinha chifre e pegava fogo. E essa é só humana, assim? Essa é só uma cabeça flutuando. Essa é banguela e baba. São cabeça de zumbi flutuando, assim, né? Zumbi queimado. Mas você vê que tem os dentinhos bem afiadinhos. Aí vai, Helsing, o que você vai fazer? Vai tentar. Você é a única que tá vindo o degolador. Não tem jeito de pôr um sinal assim pra marcar o bicho, jogar uma tinta, sei lá. Não que ele tá incorpóreo, ele é etéreo. Então. A sua habilidade de lidar com um fantasma, você sabe que não tem jeito. Uhum. O único jeito é você, se o Taero não tiver uma mágica que transforme que duplique a sua máscara para todos os outros. Uau. É. Mas ele está trabalhando nisso, tá pensando em outra coisa. Não, pensando em outra coisa. Tá trabalhando, tá trabalhando na magia aqui. Mas você tá vendo. É, então tem que partir pra cima dele, Então tá. Então você vai, dá licença, porque vocês estão num corredor, numa fila. Você vai dando, dá licença. Não, a gente já tinha chegado na sala, é na sala que tem a cela. É, né? já tinha chegado lá. Exatamente. É mesmo, vocês passaram. Inclusive as caveiras vão sair, estão vindo pelo corredor. É. Exatamente. Se alguém quisesse fugir, não tinha. O Hans estava fugindo já. Inclusive, vocês estão ali perto do Hans. É. Aí ele sai correndo de volta e vocês veem cabeças voando. Agora não conhece muito os anões, mas ela sabe que o Hans é a vergonha dos anões. Mas o Hans é a Doraxa Hans muito parecido com os elfos. É por isso que é a vergonha dos anões. Vergonha da raça. Dos anões, mas um orgulho pros elfos. É tipo uma piada, né? Eu quero que tenha aquela região. Ah, tem um anão aqui parecido com o elfo. Não, e agora o Hans eu vou botar muito do Dean lá do community no Hans. Vai ser tipo o Hans agora. Então vamos lá. Vai lá, Helsing. Então você parte pra cima do bicho. Quem sabe fazer? Vai tirar a espada cruz que você carrega nas costas, que nem pagador de promessas. Rachar o bicho no meio. Rachar o corpo do espírito, yes. Você vai com a espadona? Espadão. Com a espada cruz? Uhum. Então vai. Um D6 mais 6. Só que antes de você matar o espírito, esse é um espírito, um fantasma das trevas. Na ordem palatina, isso é a função da sua vida. Matar undead, matar essas coisas. Então antes de você matar, você tem que fazer uma fala dramática. Tem que ser rimada, não, né? Não. Tem! Não, mas só seu Deus que existe. Não tem a ver com a divindade aqui. Eu acho que é só meu Deus, porque meu Deus fala, é justo. A fala dramática, isso. A fala dramática vai dar um dadinho extra. Eba. Mas tem que ser duro. Ó, espírito do mal, volte para as profundezas dos infernos e não volte mais. Não vale um dado, não. Não vale mais um, hein? Vale mais um. Mais um o quê? Mais um. Mais um. Tem que pegar toda a sua raiva, toda a sua ira, lembrar da sua irmã medonha, maldita. A sua irmã medonha, e isso. Personalificar ela daquele espírito. Entendeu? Então fala assim, em nome da sua família que foi morta. Da minha. Nome da minha família que foi morta. Suma daqui, seu fantasma desgraçado. Você, essa foi boa. Vai lá. Ganhou o dadinho, só que agora todo golpe você tem que falar alguma coisa com o fantasma. Vai lá. É 2 de 6 mais 6? Isso. Deu 11. 11, beleza. Deixa eu ver. É morto vivo, não? É morto vivo. Então é mais. Mais 1, D6 mais 3. De dano, né? Não, deixa eu só ver se acertou. Deixa eu só ver se acertou. Pegou o golpe. Antes eu tirei 10. Que dano? Qual que é o. Não, o de cá. Esse é o dano normal, esse é o dano que eu tenho. Aqui é o que você rola. Pois é, pra acertar. 2, D6 mais 10? Isso. Ah. Então deu 19. 19. Ele vai rolar, defesa dele. Deu 9 mais 7. Deu 9. 10, 11, 12, 15, 16, 17. Deu 9 mais 7. Deu 16. 16. Acertou. Acertou o golpe. Pode rolar o dano. Deu 5. 5. Beleza. Então o PV dele agora é 80. Vamos lá. 5 é que pariu. Val Helsing. Já deve fazer alguma coisa. Vale pra não. O dano é 1d6. Não, é 1d6 mais 1d6 mais 3 se for construtor no outro vivo. Então mais 10. Mais 10. Então ele está com 75. Então agora é a Tulissa. Ele está concentrando. Não, ele está com 75, não, mais 10, não, ele está com 70. Ah! Mas ele ainda está invisível, ele ainda não foi danificado suficientemente. Tulissa, tu. Enquanto, depois da Tulissa é a Dora. Tulissa está arrumando cabelo, peraí. As caveiras estão chegando, hein, Dora? Então, o negócio é o seguinte. Como está a disposição das pessoas no lugar? Assim? A disposição das pessoas no lugar. Eu estou bem fazendo o desenho. Aqui está a sala. Aqui está o corredor. Aqui está o degolador, que é o D. Aí eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então é o. E o Hans é o 6. 3. 1, 2, 3, 4, 4 e 5. A Tulissa está em cima do bicho. Aqui estão as caveiras. Coloca o Hans perto delas, então, com 6. E o Hans é 6. Não está precisando, não. Está aqui perto dela. Aqui, ó. Então está assim. Ah, você está com o fantasma, né? O que é 1, 2, 3, 4, 5? 1 é o. 1 é o Octobre. 3 é você. 3 é o. Agora. 5. Não, o D não é o demônio? Isso. Eu sou D é o. Tô batendo demônio. Degolador. Foi pra cima. Degolador. Ah, tá. Então, você que tá perto. Tá, eu tenho que fazer. Ai, caminhou o degolador. Tá. Ok. É. Achei que eu sou um bicho. Não. Eu vou. É o degolador. Nilton, você vai fazer uma prece. Meu Deus. Um bicho, não vai me ajudar a ver ele. Se eu fizer uma prece bem bonita pro meu Deus, eu não consigo ver ele, não. Vê ele. Nossa, não. Não. Dá um olho mesmo na área. Pois é, era isso que eu ia fazer. Mas as outras pessoas. Se outras pessoas vissem. Ok. Então eu vou chegar perto dela. Não, dela. Você tem um ataque de área, você não precisa ver ele. Então, pois é, eu vou chegar perto dela, porque é de dano, porque senão pega os amiguinhos. Ela vai estar dentro da. Tipo, é uma redoma. Sei. Né? Então ela vai estar dentro da redoma comigo e não vai pegar ela. Ótimo. E vai pegar o bicho. Ótimo. Mais aguinha? Tem chá também. Chá. Tá bom, chá. Tá. Um pouco açúcar. Um pouquinho de açúcar, ótimo. Deixa eu ver. Tá bom. Não? Tá bom. Bem gostoso. Eu achei agora. Então, ó. Let's go. Let's go. Hey, ho. Let's go. Vai lá, tudo isso. Eu tenho que jogar 2% de área? Você tem que jogar contra a fortitude dele. Vai resistir. Resistência dele. 12. Deu 12? É. Tá. A constituição dele é 3, tá? Eu tirei 6 com 3, 9. Então pegou. Okay. Sua magia pegou nele. Achei a frase pra você atacar os fantasmas. Qual? Doi. O sol do teu rosto comerás o pão, até que te tornes a terra. Que medo. Porque delas foste tornado, porquanto és pó e em pó te tornarás. É da Bíblia isso? É. Ah, ah. Não ganhava tirar Colts. Coach do mouse agora. Coach da Bíblia. Não, então, porque é o seguinte, a Val Helsing, ela vai ficar com o dado extra até o final do combate. Só que ela vai ter que ficar falando a cada combate um negócio, mas aí vocês podem ajudar ela. Tem que ser uma frase nova, cada. É, tem que ser uma frase nova. Essa aqui já vai ser a próxima. Então, do pó veio e ao pó voltarás. É isso? É isso, mas é mais profundo. É, mas... Mas ela tá no meio do combate, ela não vai começar a falar um verso pentateuco shakespeariano. Ela tem que falar uma frase. É cinematográfico. Só um verso. Uma frase tarantinesca. Ok, posso ver, posso terminar. Ok. Então, 8 de dano no bicho. 8 de dano no bicho? Então o bicho agora está com 62. Ele apareceu? Não, e agora é a festa da mordidada, que a gente chama. Festa da mordidagem. Ah não, agora é a Dora. Dora, tá vindo um monte de caveira voando. A Dora vai morder as caveiras. Essa é a hora dos controller. Tá vindo um monte de caveira voando. Elas vêm assim, flutuando assim, que nem em clipe da MTV dos anos 80. Era cheio de cabeça flutuando e uma espiral no fundo, assim. Umas 15 clipes, assim. Eles estão vindo pelo corredor, né? É. Cabeça flutuando que nem o clipe do... Do... Do you know what happens when I get bored? Ah, vocês são muito jovens, não, Michael? Muito jovens. The Fala, que nem o clipe do The Fala. The Fala, eu lembro do The Fala, você não lembra dessa música. O clipe do The Fala tem um monte de cabeça humana. Ah. Ok. Inclusive, eu ouso dizer que a expansão do funk no país começou com o The Fala. Começou. Que não é uma banda de funk. Mas é. O Depara é maravilhoso. Não, maravilhoso. Eles não são dados. Vamos lá. Aproveitar que eles estão no corredor. E vai rolar um entendo das raízes. Pra tentar segurar o maior número possível de cabelos assim do chão. Pra tentar espetar os cabelos do chão. Espeto. Então tá. Quantas que você quer acertar? Inseticida. Eu quero acertar. Porque dependendo de quantas, eu vou dar dificuldade, entendeu? Quando vai anoitecer, não tem muito bicho. Porque você vai ter que mirar um monte, elas estão voando pra todo lado, assim. Então você tem que. Se você quiser pegar tipo umas 3, assim, aí tudo bem. Pegar 4 é mais difícil. Pegar 5, bem mais difícil. São 11, né? São 11. Entendi. Vou pegar 4. 4, beleza. 2 de cada mão. Tá. Dificuldade 16. Boa dificuldade. 16. Tenho mais 8. Não. 3. 8. Assim. Não veio. Quiser gastar um ponto de ação? Ponto de ação rola de novo, né? Aí rola de novo, mas você perdeu os mana dessa primeira magia. Uhum. Então gasto ponto de ação, mas aí eu vou pegar menos, vou pegar 3. 3, 3, 14. Rolou? 13. 13? Eu sou bonzinho, vou deixar você pegar uma com essa, tá? Aí uma delas é, para não participar. Aí saiu assim, as outras conseguiram escapar, mas uma se empalou. Empalou, ela explode numa explosão de poeira, assim, de cinzas, né? Porque é tudo cabeça queimada por causa do fogo. É porque se for. Ah, era vez do controle, eu achei que ia ser mais fácil de pegar um monte. Não, mas é fácil, você rolou péssimamente aí. Não, é fácil. Você rolou quanto? De 11, tava vindo pra pegar 4, que é menos da metade, foi difícil. Ah, tá chorando aí. Quando você tirou no dado? Tá chorando. Quando tirou no dado? Aí é fácil, eu tirei 4 no dado. Então você tirou 4, foi 6. Tipo, a metade. Mas é porque elas estão voando muito rápido. Tenta centrar, se elas estiverem mais grudadas, assim, no tipo canto, assim. Não, elas estão saindo do corredor, estão saindo e abrindo. Oh my God. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí o bicho agora é a vez do bicho. Nossa, ele viu. Não, ele agir viu antes nunca, né? Ele viu, não, mas calma, ele viu que a Val tá atacando. Ele vai atacar, ele viu que a Val vê ele e falou assim: não, vou matar essa aí primeiro. Então, aí ele. O braço dele é longo pra caramba, ele é muito rápido. Você só vê, você não vê nem o machado. Só vê vindo assim na sua garganta. Assim. A única coisa que você pode fazer é usar a espada cruz pra tentar embarrerar, tá? Embarreirar é 0 hit points. E aquele detalhe de que a cabeça fica desprendida do corpo. Assim. Pequeno detalhe. Então vamos lá. Ele tirou 12. Você tem que tirar mais de 12? Você tem que tirar mais de 12. Rola 2d6. Soma destreza. Mais perigo. Mais armas. Mais 8. Isso é mais do que 4. Isso. Deu 6. 6. E aí vocês viram até sair faísca assim. Do invisível, né? Mas até sair faísca. Dela. E um pouquinho da faísca assim. Mostrou ele um pouquinho assim. Depois some. Deu a luz da faísca, mostra ele um pouco. Perdeu points de sanidade. Tá? E ele ataca de novo. Eu? Legal. De novo? Vai atacar a mesma pessoa? Ah, tirei mal. Tirei 6 mais 7. 13. Uai, mais que. Vai lá. Você pode fazer a segunda esquiva, agora menos 2. Nossa senhora. Nossa, então eu tenho que tirar 6. Como é que é? Não, 7. 6. Pra dar 2. Não, você tem que tirar 7, que agora é 13. Aí é mais difícil, né? Agora é hora de usar o ponto de ação. 7 deu, teu. Você esquivou da segunda. Yes. Você sente o seguinte, que o machado chega perto de você, você já sente uma dor na garganta, assim. O negócio é mágico, é uma bosta esse machado. Às vezes você pode usar o machado contra ele, hein, quem sabe. Olha, já tentou usar e o Hans perdeu a cabeça. O Hans, ele tá tentando, ele viu que as caveiras saíram todas, ele vai tentar fugir. Eu não aguento mais essa dungeon, esse lugar é muito horrível, eu tô com muito medo. Ele tenta fugir, mas uma das caveiras vai atrás dele pra pegar ele, né? A caveira não vai deixar ele fugir assim. Eu achei que era corajoso. Então, outra vez ele pulou, voava de cueca. É porque ele não gosta. Ele é de fases. Ele não gosta, vocês ainda não sabem, mas ele tem trauma com cabeça decepada que voa. É algo no passado dele, bem terrível. Sim. Foi por isso que ele largou lá o território dos anões e foi morar com os elfos na floresta. Aí o Hans, então ele vai ter que atacar esse negócio. Tá. Tá? Então rola aí pra mim. Não, deixa eu rolar porque é mais emocionante. Deu. Flambei. Ó, flambamos. Eu flambei. Ele tira a espada dele sai voando. E vai acertar alguém. Vai acertar. Ah, o outro. Acertou na poupança do Vitor. Quanto que dá de dano? É muito. A espadada dele? É. D6 mais 4. D6, né? Então esse é um D6 só. Deu 4 de dano. Tain. Oh, primo, desculpe! E aí o bicho ataca ele. E já entra de cara, porque ele flambou. Vou dar o dano do bicho. Que é um D6 mais 4. Deu 7 de dano no Hans. E o bicho tá comendo o ombro do Hans. Hans, não, sai, sai, não, não sai, sai. Vai lá. Agora, October. Você acabou de tomar a ferroada. Primeiro tem que tirar, né? Com ação livre você tira a espada do Hans da sua poupança. Meu Deus, eu vou ligar a fúria. Tem entra em fúria. É lógico, depois da dessa. Não precisava se ligar, não. Na hora que você cutucou na bunda. Só que é o seguinte, se você quiser um dado de bônus na sua fúria, você vai ter que falar a fúria e fazer uma frase de efeito. Frase enfurecida. Enfurecida. Vamos lá, Léo. Pode ajudar. Todo mundo pode ajudar, não quero pressionar ninguém. Tá na hora do pau, velho, boa. Tá na hora do pau. Então põe mais um. Tá na hora do pau. É mais um. Não quero pressionar, não, mas tá na hora do pau, é só mais um. Não. Então, uma dica. Tá na hora de abrir o barril. Porque você não mexe com o barril de cerveja, não sei o quê. Então tá na hora de abrir o barril, o que você acha? Legal? Então vai lá. Tá na hora de abrir o barril. Ah, beleza. Tá na hora de abrir o barril. Tá na hora de abrir o barril. Muito com pouca fúria e muito jequice. Esse é o meu abridor. Aí você mostra o machado. E a sua barriga abriu o barril. Vai lá, então você ganha um dado de bônus, tá? Eu quero saber se tem umas cabeças mais ou menos perfiladas, né, pra acertar no arremesso. Bem, tem umas três cabeças que voaram das raízes que subiram da Dora, que foram fracassadas, elas voaram pro outro lado assim. E voaram, então, indo pra sua direção. Mas ele vai escutar. Estão voando na sua direção. Elas estão voando assim bonitinho, assim, de três, assim. Pedindo pra sem palavras de tempo. Tipo filme de terror dos anos 70 da Hammer, sabe? Assim, bem. Dá até pra ver elas bem balançando, assim. Com o fio de cima. Vou usar a lança fantasma, então. Então manda brasa. A lança fantasma? É, 16. Mas você vai tentar espetar ela assim, como se fosse umas lanças azeitonas. Isso. Só que na verdade são cabeças humanas. Delícia de petisco. 16. Será que eu gasto o outro dado? Ó, isso é uma tarefa difícil, tá? Então é 16. É 16 deu no dado. Aí, ó. Você reclamou? Não, né? Princesa que você você deu no dado? Deu no dado. Vai. Então você acertou, você espetou três cabeças de uma só vez. Uhum. Emberrando, né? Vai a hora de abrir o barril. É. E aí, a ação é essa aqui dentro da Fúria Bárbara. Eu vou pegar meu machado de arremesso e jogar na cabeça que tá atacando o Hans. Ah, ok. Ó, doido. Rola aí. Dificuldade 16 também. 18. Nu. Nossa, mãe. É isso que é rolar dado, entendeu? Tem gente que chora, tem gente que rola dado. mandou meu remesso. Cá! Aí. Ó! Oh! Meu priminho! Aí vê que você tá em fúria. É assim que se faz, Hans. Sim, primo, eu esqueci um negócio lá longe, que é primeiro de medo. Não, eu esqueci, eu tenho que ir lá pegar. Ele sai correndo pra lá. Ele sai correndo e sumiu na escuridão do corredor. Correu o Hans na banda. Vamos lá, vamos embora. Você não vai fazer um discurso pro seu primo não fugir? Tá em fúria, tá em fúria. Ele tá em fúria, ele tá com medo. Vou gastar um ponto de ação, vou jogar uma machadinha no pé dele pra ele ficar no chão. Nossa senhora. É, tô em fúria. Então beleza, gasta ponto de ação, já acertou a machadinha, ele pum, parou assim. Ai, cedo. Ai, que saudade lá de Golarion, de Lothlórien, e da minha amada. Como é que é o nome da amada dele? Cada um mudou de nome. É. Não, então ele vai chamar da alcunha. A dama dos ventos, a deusa cristalina do orvalho da manhã. Nossa senhora. Vamos lá, Taeron. Oh. Finalmente. Ó, oh, chegou a sua vez! Finalmente vai poder fazer. Já esqueceu. Não, vou ler a mente dela que tá conseguindo ver o bicho. Pra saber onde é que o bicho tá. Você vai. Outsource. Isso, o olho dela. Zóio, gasto aqui meus PS, fiz um zóio nela. Tá, gasto PS. Aí gasto mais dois PS pra com poder de luz, pelo menos mostrar o contorno dele pra todo mundo ver onde é que ele tá. Ótimo, boa jogada, bem demais. Pronto, fiz isso. Aí eu tenho que ficar mantendo isso que eu quero saber. Mantendo, mas aí a gente rola também um concentration, assim. Ok. Uma frase. É, deve ser a frase de. E ainda vou então gastar um ponto de ação. Ah, é, pra fazer isso vai ter que falar uma frase. Mágica. Porque você tem que falar com ela, porque você vai entrar na cabeça dela, a Milena vai achar que é o fantasma que tá entrando nisso. Exatamente. Ela não pode. Val Helsing. A frase vai ser dentro da cabeça dela, né? Então você tem que falar uma frase, uma frase. A senhora vai escutar um sussurro no ouvido dela, assim, ó, de longe. Val, garanta-me acesso à sua mente. Ai, que medo! Seus segredos estarão protegidos comigo. Quem tá falando? Você sente assim na cabeça. Você consegue aquele negócio de arame que põe na cabeça? Você sente assim. Ai, que horrível! Eu já fiz aqui pra relaxar, que não é horrível. Que negócio de arame, assim. Agulhinha, que negócio. A deusa tem aqui. Parece um... A deusa tem aqui. O cientista louco vendo o tamanho do céu. Aí você olha pro lado. Ela olha pro lado de longe. Sou eu. Não, você entra lá dentro, assim. Só tem umas coisas presas, tudo assim. Presa com corrente, assim, e tal. Assim. É quase adolescente. Aí você vai falar pra ele? Ok. Ok, meu filho, pode entrar. Aí depois eu dou uma olhadinha a mais lá também, aproveitando. Antes de sair, eu dou umas olhadinhas. Aí eu vou fazer isso. Aí agora o bicho não pega ninguém de surpresa, eu vou manter. Então, lá dentro tem pentagrama, pra tu cotelado, assim, né? Saudoso. Você entrou na casa da família Adams, assim, né? Olha lá, Val Helsing. Depois de Val Helsing, é a Tulissa. Val Helsing. Você tá com o bicho lá, o bicho... Não, eu vou falar outra frase. Qual que é a frase do momento? Agora é. Ah, qual que é a outra frase? Não, já tem que falar outra frase. Tem que falar outra. Do pó, você já falou? Não, do pó não falou. Porque você morre de ódio. Você morre de ódio dos Andetes. Você vem do pó e do pó voltará. Ah, é. Essa é do pó. Tem que ter uma próxima. Então, vem do pó e do pó voltará. 17. Tá. O bicho vai tentar parar com o negócio dele. Ele tem mais 7. Deu. 14. 6. Deu 14. Não deu. Você acertou o bicho. Deu 6 mais 9. Pá. Nisso agora vocês estão vendo o bicho como a. Não sei. A Tulissa tá vendo. Ele fez um. 16. Deu um wireless lá pra vocês. 16. Hã? 16. 62 menos 16. Nossa. Isso é difícil, né? Puxado. 46. Ó, mais rápido que a calculadora. 46, beleza. Diz que um já tirou um e tirou três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sobraram 7 skulls, tá, gente? Falando nisso, eu comi uma mosca monstra. Eu não fiz os ataques das skulls. É isso aí, eu acho. Agora tá com 2 vezes. Fazer coisas. Isso chama-se mestre velho. Olha lá, Tulissa. Não, eu deixo. Calma. Porque na hora que elas começarem a atacar, vai começar a morrer gente aí. Tem quantas caveiras? Sobraram 7 caveiras. Elas estão onde? Elas estão voando pela sala toda. Assim, elas estão voando pela sala toda, assim? Eu posso ver quantas. Se você quer atrair uma, você vai assim. Ei! Quero! Deixa eu ver quantos que você atraiu. Tem que atrair com a frase dramática. É um D6 mais um. Tem que atrair com a frase fedorentas! Aí elas ficaram bem chateadas porque elas estavam aí também. Eu que tinha higiene dela. Exatamente. Aí vieram 4 caveirinhas lá pra você. Nós estamos bem asseadas. Nós não tomamos banho, mas passamos perfume pra vocês. Muito bem. A gente não passa perfume porque a gente só tem cabeça, a gente passa shampoo. Ok, então. Então, bolinha de luz. Voando. Bolinha de luz nelas. Então vai lá. E nelas todas? Bolinha de luz. É a área. Então tá. Então rola. É isso que chama seu poder, bolinha de luz? Bolinha de luz! Chama o poder da luz. Manda brasa. Vamos ver como é que chama o poder no UOL lá. Vou te dar um nome bonito. Deu quanto? Deu 12, 15. 15? Tá. Elas têm 2 de constituição. Rolei 2, 16. Deu 6 mais 2, deu 8. Sua magia pegou nelas todas. Ok. Elas explodem no ar. pá, pá, pá, e aquele monte de cinza misturado com cadáver cai em cima do seu cabelo. Falei que era fedorenta. Aí tira assim, né? Fica só os dois olhos da polícia, senhor Dennis. Assim. Então vamos lá. Dora! Dora! Dora vai lá. Dora vai tentar assim, despedir umas duas caveiras. Se bem que você matou quantas? Três? Não, quatro. Ó. Quatro. Eu tô indo de quatro. Ué, então já acabou no tempo. Não, faltou uma. Tá uma cabeça voando assim, pra lá e pra cá, sozinha. Sozinha e com medo, amor. Eu quero fugir já, se não quer se fugir. Treze? Isso. Mas você tá indo com o quê? Com... Com pedra. Ah, com o galho? Galho. Ah, ok. Você fez sair do chão um galho pra espetar ela, né? Tá. Então, ela tem... Ah, isso, pelo tempo. É. Parei. Deu 9 mais 6. 9 mais 6. 15. 13? Ai! Não pegou. Não pegou. Fez assim, ela desviou assim e foi na sua direção. Eu 13 dele. E aí... Ela ataca a Dora, vamos ver se ela consegue morder a Dora. Ela tá voando para atacar a Dora. Deu 5 mais 6, 11. Esse eu sei. Eu não sei qual é. Eu não sei. 5 mais 6, 11. Não é armadura, não. Você vai esquivar ou você vai tomar o ataque, você Dora, beleza? Dora vai esquivar. A gente não tem, também não tem. Então pula pro lado, destreza mais briga. A armadura dá é redução de dano, não é acerto. Peraí. 10, 15, 16, 17. Eu pensei, pode usar o ponto de ação para contra-atacar. Ao invés de esquivar, você usa o ponto de ação e contra-ataca. Tá? Você esquiva dando porrada. Deu 13. Não, então não deu. Então você esquivou numa boa. E aí o bicho lá, nosso bicho tá a pé da vida. Ele vai ter que pegar alguém. Então ele viu que a Val Helsing tem experiência de lutar com o fantasma, então ele chega e fala, né? Você escuta, porque você tem a caveira. Muita gente falando na minha cabeça. Ele fala assim: bagunça, né? Deixarei você para depois, minha linda. Aí você vê que ele tem uma linda preta enorme, assim, que desce, assim, e tal. Vou lamber a sua cabeça o dia inteiro, depois que ter captado. Vou lamber a sua cabeça. Aí ele decide ir. Deixa eu ver quem. Embora. Pra casa. 1, 2, 3. Vai na Dora. Ele vai na Dora. Nossa, foi quem ele atacou primeiro. Porque ele gosta assim, menor de idade, assim. Ele é bem louco mesmo. Ele é pedal bear, muito louco. Doidão, goiabão na cabeça. Que é de menor. Aí ele vai atacar a Dora. Vai atacar com. O machado dele com todo o poder dele. Então vai ser 2d6 mais 8. 2d6 mais 8, eu tirei 5. Mais 8? 13. Rola a sua esquiva. A menos 2. Que é a segunda esquiva. Tranquilo. 14. Ó, aí você sentiu, você pulou assim do lado assim, aí você tem um colar assim de folhas. Ele aí cortou o colar. Não, uma pontinha assim. Tá todo escrito, toda parada. Toda parada. Cortou assim. No. Hans! O Hans. Tá lá. Ele pula, ele olha assim, olha pra bagunça que tá acontecendo, entendeu? Aí ele pula a machadinha e sai correndo. Ele não fica aqui nem a pau. Ai, oh minha senhora Galandriel, por favor me ajude. E sai correndo. Tem que fugir falando pra efeito. Falando pra efeito. Octavio vai pegar um barril de cerveja pequeno. Ah. Tá jogando no bicho, chamar a atenção dele. Então o que, que ele fala pra chamar a atenção? Ah, então, jogou. Ah, ele jogou? Jogou. Pra acertar, você não precisa dar. Ah, ok. Aí só passou assim, o bicho. Ah, pra acertar ele molhar. Ele é etéreo. Ele é etéreo. Ah, passou por ele. Então, tá. Mas isso é coisa que o Top faz. Ah, tá vendo? Já me fala. O alvo antes de matar, humilha. Ah! Beleza. Vou correndo. O óculos de matar o milho. Beleza. Vai bater com a lança com mais um dado. Essa é a regra dessa campanha. Falou pra defesa de atacar, ganha um dado. Ganha um dado extra. Vai lá. 19? No. Ele já esquivou dessa vez? Não, ainda não. Então, ele vai esquivar. Mais 8. Deu 7 mais 8. 15. Pegou. Gostei, né? O álcool antes de matar o Mia. É uma verdade. Viu, criança? É o He-Man, né? Episódio hoje a gente aprendeu que o árbitro não mata a mulher. Episódio de hoje, o Goku viu que o Alco você não mata. O episódio era sobre alcoolismo. O Goku descobriu o no Jutsu. O mentor não conseguia parar de beber um suco. Então 29 de dano? Ah, agora deu bastante dano. Ele apareceu. Porque agora ele aparece. Que é sobre drogas. Ele já tá começando a vazar a ectoplasma. A fruta que ele come no lugar. Menos 20. E ele para, ele não consegue mais ir. 17. Comer a fruta. Aí falou assim: seus. Seus desgraçados. Seus malditos. Seus criaturas. Aí ele começa a falar: seus desgraçados, seus malditos. Ah, ele tá vazando sangue ectoplásmico. Assim. Não adianta. Eu voltarei. Mesmo que vocês me destruam, eu voltarei, pois eu sou eterno. Muda! Cala a boca. Deixa eu matar ele antes. Não, ele vai fugir, não. Ele tá só falando bobagem. Tá só inventando cabeção. Tá, Aaron. Você tem delírio antes de morrer. Todo mundo tem delírio antes de morrer. É a atenção pré-morte. Vou rolar uma concentração pra manter o trem de ver todo mundo. Olha lá. Aí, rola a concentração, 2d6, mais inteligência, tem que tirar 10. Ok. Se não tirar 10, dançou. Tirei 14. Beleza. Então agora pode fazer... Ação normal. Normal, action. Vou tentar atacar o bicho com magia de fogo. Magia de fogo, manda brasa. Vou rolar. 8 mais quanto? Mais 3, mais 5. 16, é um raio de fogo, né? Então ele vai tentar esquivar, tá? Okay. Ele tá a menos 2, então 2, 16, mais 5. Deu 5, 2, 7, mais 2, 12. O seu deu? 16. Pegou nele em cheio, no peito dele. É pra começar a chegar 9. É 10, 11, 14. 14? Ele tá com 3. Nossa. Aí nessa hora ele fala: vocês podem me queimar, podem me cortar, mas eu sempre irei voltar. Não vai não. Vai o Helsing. Termina de matar ele aí, Val. Termina de matar ele. Frase de efeito. Eu preciso de uma frase de efeito. Frase de efeito, Anderson. Paulo. Uma frase. Alma carcomida. E aí você completa a rima. Oh, alma carcomida, para os vermes você vai virar comida. Agora você tá fudida. Vou acabar com a sua vida. Alma carcomida, vou acabar com a sua vida. Ai, tá beleza. Vamos lá. Carcomida. Carcomida. Ela vem da cotorra germânica. 10 mais 10. 10 mais 10? Dá 20. 20? Nossa senhora. Não. Ele agora tá. Não, nem vou esquivar. Nem consegue. Aí ele tá fraco, tá com menos 4, tá tudo. Você acerta ele, plá, ele explode numa energia ectoplásmica. Ectoplásmica dele. E a dor dele é tão violenta que o ectoplasma dele se materializa em gosma. Não. E cai. Onde? Em cima. Pra quem? Porque você abre assim, então cai para os lados, é, né? Mas cai em cima. Aí ela pega aquele cabelinho lourinho dela assim, vai assim, ser. Fica como se tivesse passado. Gel. Gumex. É. Eu diria que o Dado tá viciado. Mas. Falando vários dados. Mas, no local onde ele morreu, uma energia negra começa a girar. A girar assim. Destrói o machado dele aí, ó. E as poeiras começam a regenerar, reformando. Destrói o machado dele. Os negócios. Vou quebrar o machado do que? Na mão? Não sei. Você pegou o machado? Ih, ai, não era pra ter pegado o machado. Aí você pegou o machado. Você pegou o machado. Não, pra pessoal o machado. Ele não pegou empunhando o machado. Ah, ele não empunhou. Empunhou pra usar. Tipo, não, porque ele falou que ele pegou e ia quebrar. Não, ele pegou com a ponta do dedo. Ele pegou tipo pra quebrar, assim. Pra quebrar. Ele diga não, que não vai dar certo. Como é que ele destruiu o livro da TV? Não lembro. Como é que foi? Tenta abençoar o negócio. Abençoa o negócio. Abençoa aí, ô padre. Só funciona, sabe como é que é? É. Já tá sabendo como é. Tire de compaixão, destrua esse machadão. Ah, boa! Boa! Gasta aí seus PS. Vai ser 2 PS. Pra destruir esse machado. Tira os pontos de energia. Ok. É bom que vocês estão indo sem descansar, eu acho doido, você é doido. E é aí, você grita isso, né? A tunista começa a brilhar com um brilho branco assim. Segura o machado, aí um raio sai dos olhos da tunista, acerta o machado e o machado explode. Que medo! Uau! A termina, fica até sem fumaça dela. Now with lasers. Thank you, internet. Beleza. Beleza, meu. Agora o segundo bicho. Agora a gente dorme. Agora a gente dorme. Agora vocês escutam um grito assim. Uai, meu primo ficou mal. Vocês começam a escutar. vocês escutam um grito assim. Não! Você escuta o berro do Hans e aí você escuta uma gargalhada horrenda assim. Oh, a prisão agora é minha. E vocês também. E depois disso você escuta aí, um barulho de um machado, né, batendo no ferro assim. Um martelo. Bem. Aí o Hans, não, socorro. Aí de repente silêncio. Depois de silêncio. Puta que pariu. Parece que alguma coisa aconteceu com o Hans. A gente não sabe o que, exatamente. Não sabe o quê? Eu sei porque eu sou jogador. Ele tá tentando desde o primeiro rodada. O que aconteceu com alguma coisa com o Hans. Terrível. Hans. Entendeu? Ó, o seu primo correr atrás. Ele tá assistindo e achou assim, nossa, cara. Uau. Que surpresa! Vai correr atrás? Hans! Aí você entra, você desce no corredor assim, você chega àquela sala quadrada, você vê as perninhas do Hans assim, desmaiado assim, sendo arrastada para um corredor, para aquele corredor lateral, para a esquerda. E eu fiz um casulo com o Hans. Correndo atrás. E você escuta o barulho junto com ele, você escuta o som de uma coisa de metal batendo na parede. Desligado. Deu saudade. Você tá indo assim. Eu tô correndo assim. Por quê? Você tá detonado? Passou a fúria. Passou a fúria. Vou ficar dois soldados detonados. Uns quatro. Tensão passa a fúria. Então, fala a frase dramática. Você está atrás do seu primo. Maldito primo. Esse negócio de laspar a mina é uma porcaria, viu? Aí você vê que ele levou para aquele corredor, assim. Mas você tá muito cansado para acompanhar. Você tá cansado demais para acompanhar? Você quer esperar o. Não, outros? Vou dormir. Vou usando o que eu tiver, assim. Lição de hoje. A família nem se entende. Porque a gente tem muito descanso. A lição de hoje é. A família nem se entende. Eu sei. O esquecimento é perder a cabeça. Você perde a cabeça e esquece as coisas. Tchau. Não acredito que seja assim. Tava tá errado nesse pote. Quem tem inteligência 5? Inteligência 5. Então rola aí a sua história. Permite essa história. História tem mais 3 de história. Vamos ver o que acontece. Vocês vão usar a história finalmente. Pra interpretar o que a gente devia ter interpretado a aventura. Não é, mas é. Demais, eu 14. Olha aqui. Você se lembra do porquê que essa sala na prisão era chamada Sala dos Esquecimentos? Porque, porque era solitária. Era solitária. Explica pra ele, você ganha um ponto de ação de volta. Aqui era onde os prisioneiros eram largados pra ficar meses, às vezes, sem nenhum tipo de contato com os outros. Era solitária. Ó, oh, teve a mãe. Teve a mãe. Porque eu não sabia, né? Eu não olhei. Faz todo sentido. Mas você recupera um ponto de ação antes, né? Porque eu só me lembrei agora depois do calor da batalha. É difícil lembrar com cabeças de cadáver voando na minha direção. Pra todo lado. Então vocês vão seguir pra salvar o Hans, ou vocês vão descansar e o Hans se dando. Vou descansar. Tem que seguir o Hans. O quê? Não, me descansa. Eu tô parado. Hã? Eu tô parado. Como assim? Vai descansar. Eu vou arrastando atrás do Hans. Uai, gente, tem que ir. Eu tô parado. In-game, estou parado. Por que você vai ficar sentado? Não, tô parado. Então deixa lá e vai. Ok. Vocês estão indo? É isso que eu tô vendo. Eu tô falando que eu tô parado. Vocês não vão ver. Eu estou indo. Beleza, então Tulissa e a Dora vão lá pra resgatar o Hans. Ah, então eu vou também. Ai, meu Deus, vou desmaiar no meio do trem. Então vai lá. Me dá dano. A Val Helsing tá indo também o comando pra salvar os Hans, os que gostam do Hans. É. Não, quem não gosta do Hans, é o time. Você tá sem. PV ou sem PE? Você tá sem PV ou sem PE? Como é que acaba a estamina? Oi? Como é que você tá medindo o nosso cansaço? O seu PS já tá zero? Não, tá cheio. Mas é só por causa disso que ela não cansou? Ela lutou. Não pode ser pior do que aqui. É isso que a gente não tá. Vamos lá. Tá cheio de. Não, ele vai devagar. A gente conversou um pouco e decidiu ir devagar atrás deles. Eu não sei o mago, mas a gente vai andando. Tudo bem. É o seguinte: é porque eu tô esquecendo de tirar os. Eu tô esquecendo de tirar os PS. Entendeu? Eu tô tirando os pés. Eu tô tirando os pés. Da turma da porrada. Vocês estão tirando porque vocês usam. Sim. Pra usar. É. Mas da turma da porrada. É, não, tirei. É, cada combate perde pelo menos 4 PS. Tá? Só de ataque e tal, assim. Então, pode tirar 4 aí. Então você tá 12 PS, então tá com 8. Isso. Beleza? Porque eu esqueci, tem a turma da porrada também cansa. Uhum. Então aí a Arelia, você tá perdendo os PS da magia, né? Então, beleza. Então tá. Na hora que. Só que é o seguinte, vocês demoram um pouco. Quando vocês vão sair, eles já entraram no corredor. Ih, perderam a gente. Tá? Vocês entram no corredor e vocês veem um monte de corrente amarrada no Hans, o Hans olha pra você. Meus amigos! E aí ele vira no corredor, assim. Você segue em direção a eles. Você segue em direção. Quando vocês descem para ir pro corredor, vocês começam a escutar uma musiquinha. Ele tava com a flauta. Uma musiquinha vindo assim, vai deixar das paredes. Com ele, PC, vai. Entendeu? Umas musiquinhas vindo das paredes. Já era. Então agora tá explicado por que ele tá fazendo ele correr o tempo todo. Aí é o seguinte, vocês estão lá na frente, vocês não escutam a música, mas vocês dois escutam. Vocês vão fugir dessa música ou vocês vão tentar investigar o que é? A Dora tá só achando legal. Vamos sair que a gente não pode enfrentar o Valtinho sozinho, não. Vambora. Na hora que vocês vão em direção ao túnel, na porta começa a materializar um Estirge. Que é um daqueles bichos. Parece um pene longo, acetóide gigante. Só que esse é diferente dos outros. Isso, é vermelho. Esse ele é enorme, ele é muito maior. Um Stige normal tem um metro e meio, assim. Esse tem uns 3 metros, grandões. Tá com a ponta, que a gente consegue destruir. E a barriga dele é toda estufada. Essa é a mãe. E dentro da barriga, você vê que tem uns 3 ou 4 pessoas lá dentro. Assim. De vez em quando aparece, assim, e some. Tenta sair. E você vê que o rosto do Stige. Agora que vocês veem melhor, você vê que aqui é aquele bico do Stige, que parece um bico de pernilongo. Mas o rosto aqui é humano. Nossa! Entendeu? E você vê que o bico do Stige tem uns buraquinhos de onde sai essa música. A música. E essa música é meio enlouquecedora. Quando vocês começam a escutar, a música começa a ficar um barulho muito grande, assim, muito alto. E ele fica assim, voando, assim. Essa é a única senso viar. Mas imagina isso em volume alto e repetido 1 milhão de vezes. Aí é enlouquecedor. Com uma distorção. É, com a distorção. E acelerando. Né? Aí, então ele vai fazer um ataque mental em vocês. Vocês podem resistir com 2d6 mais inteligência, no seu caso, 2d6 mais inteligência, mais poderes mentais. Tá? Ou se você tiver vantagem de resistência mental, não sei se a Dora pegou, eu não lembro. Agora tem bônus de vontade. Tem bônus de vontade. Tem bônus de vontade? Então use esse bônus na sua defesa, tá? Também tem. Ataque dele é sabedoria alta, né? Daí. Pois é, eu vou rodar com o quê? Esse que é pra trás. 2d6 mais inteligência. Inteligência. E soma o bônus da sua força de vontade. No seu caso, 2d6 mais inteligência, mais poderes mentais. Okay. Aí ele vai rolar mais 9. Mas eu tirei baixo. Eu tirei 6 mais 9. Não, o meu foi de boa. 15. O meu foi de boa, foi muito bom. Você? 5, 11, 12, 13. Dora. Nossa, Dora, você está totalmente fascinada pela música. Você está olhando e ali você vê que é o seu mestre. O seu mestre tocando flauta. Para você. Para você. E do seu lado tem um homem feio. Você vê que ele está olhando para o seu mestre com intenções assim, agressivas. Vontade. E ele não pode fazer nada com o seu mestre, assim. O seu mestre está tocando uma música tão bonita para você. Não pode parar a música. Não pode parar a música. Não pode parar. Beleza, hein? Já é só 2, hein? Como ainda cai no negócio. Beleza. Então, esse foi o ataque do bicho. Tinha bola, né? E agora, vou só resolver o esquema deles aqui, depois eu volto lá com vocês. Inteligência, cara. Só resolver o esquema deles ali, depois eu volto lá com vocês. Então, vai lá, eu sei o que você vai fazer. Pode agir. Vou tentar usar poder mental nela pra sair disso. Tentar jogar um contra aí o poder do bicho. Tá. Então rola. Se você conseguir 16, você conseguiu libertar ela. Ok. Tirar ela do trânsito. Vamos ver. 17. 17? 17. Pá! Tirou ela do trânsito. Para com isso, ó. Agora vamos fazer aqui as iniciativas, fazer a iniciativa. Tava olhando igual boba lá querendo me atacar? Que estranho, você era shake da pessoa. É o shake it off de mago agora. Você era da pessoa. Rola o iniciativa. Iniciativa, cara. E ele lá gastei mais pontos. Beleza, hein? 19. Aí vai. Nossa senhora. Bora. Ai. Não, minha iniciativa não tem. Não tem jeito. Se os dois gritarem junto, a gente tá. Eram 9. Vai acudir. 9. Dora, quanto? 11. 11? A Dora é 11. Vixe. Hoje só tirou 11 aqui. Então vamos lá. Aí o inimigo, na hora que a Dora sai, ela tá meio atônita assim. E ele pula em cima da Dora e dá uma bicada e. Pra chupar sangue. Ele agarra a Dora, ele voa assim, agarra pra trás, pega e chupinha o sangue. Eu vou fazer um ataque pra ver se ele te agarra. Então deu 5, mais 9. 14. Ele aperta antes de falar. Vocês podem tentar fugir também, tá? Tem jeito de fugir dessa sala. Vocês podem andar pra trás, tem o lugar do buraco que tem a corda lá, vocês podem sair fugindo. Entendeu? É só você falar assim, ó, na minha rodada eu tô fugindo. Tá. Pedindo ajuda. Vai dar muito certo. 17 de esquiva. 17 de esquiva? Quanto que eu tirei isso? 14. 14. Beleza, conseguiu esquivar. Oi! Aí, beleza. Agora, Dora, vai lá. E aí, vamos fugir? Dora. Não, deixa eu ver atrás da gente. E voa. Na rua. Mas a gente consegue prender ele aqui e ajudar que a gente consiga fugir. Deixa eu ver o que você dá conta desse bicho. Só se ele fugir pra dentro do túnel onde eles estão. É o que. É, ué, pra lá, tô pensando. Então tá bom, então vamos tentar fugir. Segura ele aí com alguma, ah, alguma coisa e a gente tenta fugir pra lá. Na hora que ele entra pra cá, pum, a porta do túnel se cai. Que fudeu, né? A porta existia pra eles. Isso, a porta fecha. Estão isolados. É tipo um round, é um gaunt. Isolated. A porta tá fechada, vocês podem depois abrir a porta. Porque mas ela tá fechada. A gente voltar do bicho que a gente não vai conseguir destruir ele, porque a flauta tá com fãs. Então vamos tentar fugir. É... uma rota de fuga seria vocês andarem para a sala, pra sala de trás, que tem a corda que vocês fizeram lá, e subir para o andar de cima, por exemplo. Essa seria. Porque os outros dois lados são fechados, são celas, né? E não dá. Eu tô falando isso porque o personagem de vocês já sabia. A gente consegue fugir para trás? Fugir para trás consegue. De onde a gente está? Com ele. Consegue. Vou dar um poder para proteger a gente, você me carrega o poder junto aqui, ó. Tô criando uma parede de raízes. Raízes, na frente dele. Na frente, entre a gente e ele. Tá, beleza. É, não, acho que não precisa nem rolar. É, só tira os seus PS e cria a parede de raízes. Então é isso. Beleza? E Taeron. Levanto ela com a telecinese e sai correndo pra trás. Pra onde tem a corda? Pra onde tem a corda? Beleza. Oi! É divertido! Agora... é divertido! Beleza. Vocês conseguiram, nessa ação ele tá se desvencilhando, porque ele voa, tá desvencilhando desse negócio que ela montou ali pra ele. Então vocês ganharam uma ação. Dora! Você saiu correndo, chegou lá na corda, chegou na corda. E o Taeron tá atrás, né? Levantando a saia dele pra andar com o hobby dele de mago. Não, a gente consegue subir aqui, vambora. Vamos subir, vamos subir os dois de telecinese aqui. Vamos dois, fazer. Vai tirando tirar. Eu vou fazer outro na boca do túnel. Não, aí, sobe. Beleza. Eu vou fazer outro negócio. Aí eu te pego. Daqui a pouco eu não vou poder ficar escondido, agachado, vai ficar vindo, porque eu não vou ter pé nenhum. Aí o bicho tá lá correndo, vocês ganharam mais outra ação do bicho. Então vocês chegam lá em cima, ele tá. Quando vocês chegam lá em cima, ele chega lá embaixo. O que a gente gastou duas soldadas, ele vai gastar quatro, é isso? Isso, exatamente. Então a gente tem. Exatamente. Então vocês chegam no andar de cima. Ah, mas calma, vamos escalar, né? Escalar. Ah, tá levitando. Ótimo. Então vocês chegam no andar de cima na hora que ele chega lá embaixo. E aí ele fica assim, voando, assim, olhando assim pra cima. Tá. Então, tudo bem, vocês vão ficar fugindo desse bicho, então vamos ver o que vai acontecer com os outros. Por enquanto tá fugindo, olha lá. Dá um bom gancho aí, um bom gancho. Eu vou fechar a sessão deixando vocês fugirem. Tipo, fudeu aí, tem cada vez mais longe pro resto do grupo. Então, atenção. Enquanto isso. A gente pode encontrar com um que dá, o padre charlatão. A gente tem como destruir ele, a gente tem um negócio dele. Nossa, vocês dois sozinhos. Você quer enfrentar o padre charlatão? É isso mesmo. A mosca esse é o grupo mais macho que eu já vi no meu corpo. A mosca vem atrás da gente. É isso. É uma ideia. Dora, eu sei. Estou perdido no mosca meio primeiro. Dora, não se preocupe, porque você tem inteligência 1, mas ele tem inteligência 5. Ele vai bolar algo genial que vai resolver tudo. Eu posso ser só nós vamos. O balão. O gancho humorístico da dupla. Eu acho que é. Então tá bom. Tulissa, enquanto isso, dentro lá do corredor. O Talas, perninha, o Hans acordou, ele, não, meu Deus do céu, me ajudem, não, me ajudem, e tá andando e sendo arrastado assim. Você vê que atrás dele, você só vê as correntes indo pra uma mão e só uma sombra, assim, enorme, né? Enorme não, assim, parruda pra caramba, com um martelo, assim, nas costas, andando, assim, parede ali, né? Só apareceu pra gente, mas a gente não bateu, né? Não, todo mundo, vocês estão no corredor. Aí, vamos lá. Aí o corredor segue mais na frente e entra numa bifurcação em T, assim. E aí ele sobe para a esquerda, as perninhas do Hans mexendo assim, sobe para a esquerda. Cara, vocês vão atrás? Tô ligando a fúria de novo para correr e chegar atacando, cara. Então tá. As pernas embora aqui também. Beleza, você ligou a fúria? Liguei a fúria. E com que arma na mão? A lança. Balança? Lança fantasma. Tá. Então, ok. Na hora que você vira, e você. Na hora que você vira, tá lá o Hans, Octuber! Nessa mesma hora que você vira pra atacar o cara, pra atacar o bicho, o cara olha, vira assim pra você, assim, ó. Vira assim pra você. E quando você vê o rosto dele, você vê que o rosto dele, ele não tem carne nenhuma aqui, assim. É tudo furado. Parece que tem vários furos. É, no tem o músculo e vários buracos aqui, assim, nele. E lá dentro fica flutuando os dois olhos dele, assim, meio pra fora. Ele é meio translúcido, assim, né? Ele, quando ele olha pra você, ele dá um berro. Tão violento, e esse berro invade a sua cabeça e sua alma, te passando um terror horrendo. Vamos ver, mas você tá com fúria, então vou dar mais um. Você deu o bônus da fúria contra cheque de medo ou não? Se não tiver, eu vou te dar. Não. Se não tiver, então você fica com mais dois, porque você tá em fúria, então é mais difícil eu assustar você, tá? Então ele deu mais 9, ai, tirei 10, mais 9, 19. Rola 2d6, mais sabedoria, mais 2, né? Você tem alguma coisa assim, força de vontade? Não tem, não. Pô, não e fúria vai correr igual a menininha de 12 anos. Isso. Quanto foi? O menininho de 12 anos em fúria. Isso. Deu 19. Corri. Nessa mesma hora, você para, fica branco assim e quem tá atrás, você vê que o cabelo do October fica branco. Ele fica todo branco, ele para na hora. Por um. Aí ele para assim, ó. Aí ele vira assim. Ele vira assim. Ai, sai correndo, sai paralisado de medo. Aí o Hans. October! Fica lá desesperado, não tá entendendo nada. Ninguém estava tendo essa. Ele deu um afastar vivos em você. Ele deu um afastar vivos. Aí você saiu correndo, tá? Mas cada rodada a gente faz um teste pra ver se você sai desse medo todo. Agora vamos fazer a iniciativa. Agora começa o combate. Quer dizer, ele tá querendo entrar numa sala, assim, entendeu? Ele dá o berro assim, depois fica olhando pra vocês duas assim. Olha lá. E aí ele volta. A intenção dele parece entrar na sala. Ele olhou pra vocês e falou assim, vermes. E okay. Ele entrar na sala. Vermes. Vai lá, October. Mesmo morrendo de medo. 11. Van Helsing. 15. Tulissa. 10. Aí o bicho. Deu 7 mais 9. É, 10. Não, 16. Opa, é o mesmo. Tá paralisado. E o Hans, deixa rolado o Hans. O Hans deu 6. 6, 11, 14. 14. O que aconteceu com o Hans hoje? De mega foda, que matava todo mundo. Não foi que virou um lindão. Ele morreu de medo, ele tá morrendo de medo. Ele tá falando que não queria entrar nesse troço. Já tem um tempão. Então, primeiro vai ser o maníaco. Depois vai ser o Van Helsing. Depois vai ser o Hans. Depois vai ser a Tulissa. E depois vai ser. Não, depois vai ser o October. Depois vai ser a Tulissa. October, rola uma chance de você ter largado a lança nos pés do Hans quando você fugiu. Eu não quero perder meu personagem, não. Fala um D6. Mas eu tenho medo, não. 4. É, não. Eu tenho que rolar um D6 e eu tenho que falar o quê? Então, tudo bem. De 1 a 3, você não largou. 4, 5, 6, você largou. 3. Não largou. Vem correndo, droga. Ok. Então, o inimigo. O inimigo vira, assim, viu que vocês estão indo em cima dele, tá? Então ele pega o martelo dele e fala assim, crânios, preciso de crânios para trazer minha amada de volta. Preciso de crânios. Aí ele olha assim pro Hans assim, crânios! E aí ele levanta o martelo dele assim e pá, bate na cabeça do Hans. Que coisa. Isso deve ser. Oi? Isso deve ser. É. Bateu na cabeça. Bate na cabeça do Hans. Ah, o Hans vai morrer. E eu vou dar o golpe. Ele tem um negócio de que ele acertou. A cabeça quebrada, ele tá tentando encaixar uma peça no crânio. Ah, ele tá quebrando na sorte? É, pra tentar pegar um pedaço e encaixar. Cheguei a levar o crânio todo, né? Por que ele não leva e corta, né? Aí ele acertou, vou rolar o dano. Senão ele já teria conseguido na primeira. 2 mais 4 deu. O que fez isso não é o espírito do mal. Ele é só um 2. 11 de dano. Mas pode tirar o dano da cota de malha dele, né? Resistência. Não, porque foi na cabeça. Ah, na cabeça. Ele tá sem capacete. Mas pra ser na cabeça tem que ser especial. Tem 11 de dano. Ele tá parado. Ele tá meio tosco. Tá tudo, tá assim. É, golpe de misericórdia. Perfeito. Ninguém mandou fugir igual a menininha. Tá. Anão bundão é assim, morre cedo. E é o seguinte, e vocês veem que no braço dele tem um monte de corrente, as correntes que estão segurando o Hans. Tem um monte de corrente. Você vê que na barriga dele começa a esticar assim, a mexer, e saem umas correntes assim. Essas correntes, elas vêm voando como se fossem umas serpentes assim, e vão dar uma chicoteada na galera. É tipo as escuras, mas só que é corrente, tá? Então são... Ai meu Deus, hoje eu tô... Beleza, são 6 correntes. 4, 5, 6, tá? Então 3 correntes vai 3 correntes vai em uma pessoa e 3 correntes vai em outra. Deixa eu rolar aqui. Ó, 1, 2, 3. 3 correntes vai na Val Helsing e 3 correntes vai, elas passam pela Tolisa e vão atrás do October. Ok? Você vê que ele está tentando entrar num aposento dentro da prisão. Lá de dentro você vê que vem uma, parece que tem uma luz assim, meio fantasmagórica. Ok? Saímos. Deixa eu fazer o ataque das correntes. A primeira corrente vai dar uma... As 3 correntes vão dar chicoteadas. Tá. Então eu vou fazer um ataque com as 3. Tá? Então deu 3 mais 5, 8 mais 5... 13. Rola, você vai tentar esquivar, sei lá, usar a sua espada pra tentar rebater, né? Espada cruz. Vai lá. Deu 7 mais? 7 mais... Mais 8? A sua espada é essa aqui, mais 10. Deu 17. Mais 10, é sempre esse aqui, se for usar a espada. 7 mais 10, 17? Então tá, você conseguiu rebater as espadas, tentando te bater assim. É aí, pra você, você tá correndo... Você não vai esquivar, né? Os beijos vão ficar batendo assim, ó. Tipo, aí que você vai correr mais ainda. Então, o ataque deles deu quase crítico. Deu 11, mais 5, deu 16. Aí vou rolar o dano, tá? 3d6, que é 1d6 de cada. Deu 4, mais 3... 7. 7, mais 4... 11. 11. 11 de dano. Esse em mim. Não sei, nas costas assim, ó, lambado assim. Chubatadas. Val Helsing. Espada. Ele tá quase entrando no quarto. Ele tá andando. Atacar com a espada. Se você for atacar com esse área, vai tentar defender com o martelo dele, assim, tá? Com o cabo do martelo. Eu tô longe dele, ou tal? Não, agora você dá uns passos assim, tá perto. RPG de gogó só tem duas distâncias, tô perto ou tô longe. Exatamente, tô perto de sempre bater com a arma ou tô longe. Pra dar um ataque à distância. Pronto, é isso mesmo. Será que eu uso o cinturão? Ele pode ir. Cinturão de preso vampírico? Não, porque essa criatura não tem sangue, não tem vitalidade. As correntes estão saindo dele? Não. Saindo da barriga dele, assim. Deu 14. Ele engoliu as correntes, tanta ódio que ele tinha. Não tem gente na barriga dele? Não, do bicho. Esse é do bicho que tá correndo atrás das vezes. O cara tem esse barriga, né? 14. É um bom lugar no armazenado. 14. 14, tá. Aí ele vai tentar esquivar, tá? Deu 8, Mais 9. 17. 17? Não. E aí aquele olho dele assim fora, né? Porque o rosto dele tá todo destruído assim, olha assim pra vocês. Aí aqui o resto do músculo faz assim. Uhum. E ele tem um cabelão assim, grandão, meio escorrido. Ele é um anão, na verdade, um fantasma anão. Tem um cabelão meio escorrido, meio death metal, assim, fica meio caindo na frente, assim, na cabeça. E ele é azulado, assim, de brilho azulado. Coisa não engraçada, né? É doido, né? E o barbão, ele tem barbão também, assim, no resto aqui de pele. Hans. Ah, você tá perto dele? Você tem alguma adaga na sua perna, assim? Ele tá sem arma nenhuma. Ele tá sem arma nenhuma. O cara arrancou a arma dele. Você vê que as armas dele estão as armas dele estão no cinturão dele. Então o Hans vai tentar. Não vai conseguir. Mas não consegue sair daí, não? Como que ele tá preso? Ele tá com um monte de corrente enroscada no pescoço dele. Ele é todo no braço. Balé. Ele dá um braço de balé. Dá um balé aí. Dá um batom pra trás. O Hans tem um flashback. Ele se lembra da lei de Galadriel. Galadriel falando pra ele, né, que ele assistiu. Ele estava no bosque das trepadeiras de esmeralda. Ele estava andando no bosque para compor um poema para a lei de Galadriel. Galadriel, cuidado! Cuidado, Hans! Aí ele caiu no bosque, as trepadeiras de esmeralda enroscaram nele assim e ia quase matar. Aí Galadriel ensinou para ele um movimento élfico para escapar das trepadeiras de esmeralda. E aí ele, então é assim! Sim! Aí ele lembra, tem esse flashback nesse momento. Vamos ver se vai dar certo aqui com essas correntes. Não são bem as trepadeiras de esmeralda, mas. Gastou um pouco narrativo pra você. Gastou um pouco narrativo, exatamente, pra ganhar esse poder. Parece o Zulanda, né? Que o Zulanda tinha ensinado, né? Tirar a cueca sem tirar a calça. Ele aprendeu com os monges do Tibete. Então ele gastou. É só isso que ele tem essa coisa assim, né? Ninguém pode amarrar o Hans. Então vamos lá. 2d6 mais destreza. Eu lembro pra lembrar disso. Quanto que tem de atletismo, brilho? 3 de atletismo. 3 de atletismo. Então vai ser atletismo. Destreza mais atletismo deu quanto? 8. 8? Tá. Se ele tirar 12, ele consegue. Ele sai ralando. Ops. Aí ele vê onde ele tá, porque ele volta da viagem dele. Ele tava lá na Calei de Galadriel. E voltou com a cueca fora. Ele também tirou a cueca sem tirar a calça. Além de tudo. Beleza, essa foi a ação do Hans. Foi essa. October. October vai lembrar dos ensinamentos anões. Não que a anão não corre de nada, não corre nem de ladrão. Como lembrou da última vez, quando ele era criancinha ainda, que ele correu. Ah, se você fizer um flashback, você sai. Se fizer um flashback aqui, você sai. Ele vai fazer um flashback agora. Vocês podem ajudar. Todo mundo pode ajudar. Pode ajudar. Léo. Ele era criancinha. Ele correu do grupo de ogros que estava atrás dele, voltou chorando para casa. Papai, papai. E o pai dele, antes de matar os ogros com as unhas, bateu nele. Aprendendo que mais que feito uma menininha espelhando feito Hans. Não, e aí no dia seguinte o pai dele deu um grito e falou eu quero que mate quatro ogros. Aí o Hans, que ele tava colecionando borboletas, ele falou assim: eu vou com você, meu primo, e te ajudarei. E a gente apanhou de novo, porque o Hans... A gente apanhou de novo, mas você superou. Você tem a cicatriz até hoje, na segunda vez, porque o Hans fugiu, né? Ele foi confiando no Hans. Então, joia, beleza. Escapou, saiu. Voltou pra fora de novo. Saiu correndo, pode dar um ataque no maníaco do pântano. Pois é, eu não sei se eu corro igual um ataque ou se eu começo a puxar ele pra mim com essas correntes. Acho doido. Pra ele não entrar no lugar, vou começar a puxar ele com a corrente. Ah, e tem umas correntes voando. Então, vou catar elas, vou começar a puxar ele. Bem de fúria, assim. Pega a corrente e puxa. E puxar ele pra você. Pra cima de mim. Beleza, beleza. Então rola, ótimo, rola força, mais briga. Se você tirar 12, você agarrou essas correntes. 18. 18? Beleza. Você agarrou as correntes. Você agarrou e deu um puxão, né? Num movimento só, né? Você agarrou e deu um puxão. Tô puxando ele pra cima de mim. Então vamos fazer só um teste de força dele contra a sua pra ver se você empurrou ele, assim. Se você conseguir empurrar ele, você vai causar um dano nele. Você tá arrancando as vísceras dele, né? Não, eu quero é trazer ele pra cima de mim. Não, sim, mas você vai ficar tá causando vísceras, um dano nele. É, que é das vísceras. É. Então vamos lá. Pode ser que só saia, mano. Ele tem 6 de força. Deu 15. Então deu 15. 18, olha a sua força. 18? É, quer que rola de novo? Não, beleza. Ele deu um puxão, que ele deu até um salto, assim. Passou pela Tulissa, passou pela Helsing, passou pelo Hans. Ponto de ação, vou empalar. Esse anime. Você corta o War. Corta o War. Aperta a bolinha. Aperta o quadrado. Fúria de verdade. Isso é maluco. O cara me fez correr, velho. E ainda deu assim, que tá a câmera lenta assim. Que dá aquele cuspe saindo assim. Na cabeça. Na cabeça? Na cabeça. Doido. Vai lá. 19. 19, acertou. Nossa. Foi nem rolar. Nossa. Acertou. Acertou na cabeça. Dano? Dano, rola o dano. Rola o dano da lança. Não, mas... 16, 19, 27. 27? Nossa. Nossa. Fúria. Matou. Tá de pé. Não, não matou, tá de pé. Né, chato. Mas tá um clima. Se fosse God of War, te matar. Mas ele tá com 30 PV. God of War mata quando tem um especial. Nossa, mas ele tá com 30 PV e tá começando a vazar, assim. Deixa ele quase morrer, então. Vazar ectoplasma, assim. Aí nessa mesma hora, assim, ele mas fica lá preso, assim, na cabeça dele. Eu tô com as correntes roladas no braço, assim, pra ele não correr. Tolissa. Então eu vou pegar minhas duas adagas. Vou dar duas adagadas. Adagadas nele? Essa adaga é consagrada? Senão não acontece nada. Não, ela tem. Ela é mágica. Ela é mágica. Então, e ela tem mais um D6 contra o monstro morto vivo. Então manda. Manda. É a adaga de tiro. Então manda. Tirar crítico, matou. Já tá fazendo a hora de ir embora. Que fácil. Ai, quase. Foi. 9 mais 7, 16. 16? É. Nota quase. 30 menos 16? Não, 16 pra acertar, Newton. Ele acertou de cara. Porque ele tá com um negócio na cabeça. Tá com um negócio empalado na cabeça. Então. Dá o dano. Pois é, mas eu tô podendo atacar com as duas adagas. Isso. Ok. Olha. 17 mais. Mais 4. 21. Tá vivo ainda! Nossa. E agora é ele! Ele tira a lança. Pega o martelo dele. Olha pro October. E vai pra acertar a martelada na curva. Bom que eles olham da mesma altura, né? É, eles olham da mesma altura. Que é baixinho, não é tanta não, né? Ok. Falha crítica! God damn it! Karma! Não! Aí quando ele faz isso, ele olha assim. Ele olha assim pro October. Você vê que atrás dele aparece o fantasma. Na frente do October, passando pro meio do October, dando até um friozinho na espinha do October, aparece o fantasma da esposa dele, virando assim. Eu não te amava nem na minha vida. Nossa. E não te amo mais. Agora, eu terei a sua cabeça. Aí o fantasma agarra a cabeça dele. Não, não. Nossa. E prá, a esposa dele arranca a cabeça dele assim. Vira pra vocês e fala assim. Esse episódio. Muito Dark. Obrigado. Eu queria fazer isso há muito tempo. Eu queria. Aí ele continua gritando com a cabeça. Aí ela segura e vai flutuando pela parede. E de repente. O martelo. O seu martelo que tá atrás começa a tremer. Começa a tremer. Começa a tremer. Aí eu não. Aí ele explode. Manda vocês conjurar. Ué, tem que ser. Ah, 2d6 de dano. Achei que ia sair fugindo. Vamos lá, deu 3 de dano. Pá, explode, cai no chão. Só que queima os seus tucinhos, assim, aqueles tucinhos de cabelo. Mas não, tu já tinha feito a já tava branco. Já tava com a rima bronze. Ô, Paula, esse aqui é que nem um romance fantasia, não pode ser previsível, não, velho. Tem que ter twists no roteiro, né? Tadinha, tava com a rima. Guarda a rima. Guarda a rima. Na próxima. Ó, fala a rima, você pode falar. Não, quero não. Não, você. E o martelo já explodiu. Não, mas você comentou isso. Você comentou, puxa, mas eu tinha a rima. Não, não. Puxa, mas eu tinha. Bem, amigos, como vocês viram, nós temos que ir embora daqui, né? Não, vamos embora, né, Outubro? Outubro? Outubro, eu vamos. Eu devia te dar uma coça. Outubro! Por quê? Nós temos que ir embora daqui. Você quer que eu refresque sua memória? Aqueles orques, né? What? Mas, Outubro, naquele dia eu tinha comido demais de manhã, muita fibra. Você não sabe, você não entende isso, né? E sabe é por isso que você vai correr pra cagar, né? Exatamente. Exatamente. Vocês estão aí há mais de 10 horas andando pra cima e pra baixo. Eu tenho minhas necessidades. Eu não sei o que vocês fazem nas pernas. Eu fui sair porque eu estava com, you know, você sabe, tirando para tirar a água do joelho. Não vou falar mais assim porque estou com donzelas presentes. E vamos, nesse vamos momento voltar. Vocês escutam um berro que do lado que... Ah. Então aí, vamos, aí a gente termina por aqui. Enquanto isso, o pessoal lá tá fugindo. Vai passar duas semanas fugindo. É de boa energia ajudar a nossa fuga. Mas eu falo só na próxima sessão. Como é? De ajudar a nossa fuga. Não fala agora, porque senão se ele falar agora, aí eu vou ficar pensando em se arrumar uma coisa de tirar. Very good. Very good. Então terminamos por hoje a Reino do Terror.